Spider-Man does whatever a spider can. He's a web in his eyes, catches me, it's just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Bem-vindos a mais um Tripcast. Hoje estamos aqui com a presença do mal escrito Magaren. Com aquele que ainda não é pamonha, é milho para fome. Nossa, Deus. Caramba. É impressionante como sempre tem uma piadinha relacionada a milho. O Ivan Reis sempre me chama de milho, cara. Ele só me chama de milho. Cara. Tá, eu não sei o que eu falo. Bem-vindo ao meu mundo. Ficou abalado, né, com a piadinha ruim do Magaren. Não esquenta a cabeça, senão você explode e vira pipoca. Não, é que o lance é o seguinte, cara. Eu admiro muito o trabalho do Vitor, entendeu? Eu gosto muito do trabalho dele, das coisas que ele faz no com Fanboy! É, o material próprio dele e também o que ele faz com as tirinhas do Pony Parker, né? Do Parker criança, sempre curti muito. Então eu tô, tipo assim, é tanta coisa que eu não sei o que falar, entendeu? Chama o roteirista, só já era. Pronto. Afinal, ele é um roteirista. Aliás, ele é o melhor roteirista que trabalhou com Aranha após os anos 2000. Fala logo. Então, tá, tipo, já é pra eu ir? Não, peraí, deixa eu puxar a inspiração aqui, peraí, só um minutinho. Tempo! Usa do Magaren. Apresenta ele como o melhor roteirista do Homem-Aranha desde os anos 2000. Tá, vamos lá. E estamos aqui também. O que não é lá grandes coisas, né? Convenhamos. Eu ia falar, vamos lá, agora. Estamos aqui também com o Vitor Cafadi. Aquele que basicamente é o melhor roteirista do Aranha desde os anos 2000. Ah, que lindo. Estamos também com o espetacular Mônio 2099. E como sempre, reunidos aqui, graças aos esforços daquele que está roteirizando uma nova parte de sua vida, o Eric. Muito bem, e quem está ouvindo o programa não sabe, mas o Emílio ficou extremamente desorientado para apresentar o Vitor de emoção aqui, porque admira o trabalho dele. Quem falou que eu cortei aquilo? E hoje nós convidamos aqui o Emílio e o Vitor para bater um papo sobre os roteiristas do Homem-Aranha. A gente fez um programa parecido junto com o Daniel HDR sobre os desenhistas, né, que trabalharam com o Homem-Aranha, e hoje o bate-papo é sobre os roteiristas que passaram por mais de 50 anos do personagem, certo? Certo. 40 anos. Porque depois de 2000 não vale? Só o Vitor. Tá bom. Então vamos lá. Então, a gente fez aqui uma listinha só para dar uma guiada no assunto, mas o papo desse programa vai ser bem solto, né? Quem tiver alguma coisa para falar de algum roteirista aí, pode puxar o nome do cara, a gente vai discutindo alguma coisa. É bem papo de boteco mesmo, né? Mas eu acho que se a gente for começar a falar de roteirista do Homem-Aranha, a gente pode começar lá do início com o Stan Lee e Steve Ditko, por que não, né? Já que naquela época o roteiro era meio que compartilhado ali, né? Totalmente. Não era meio, era compartilhado. Stan Lee era o cara que colocava a fala no balão, na verdade. Exatamente. Né? Eu só falo, ó, cara, uma história, sei lá, do Aranha se balançando. Aí o Ditko, ele se balança. Aí ele desenhava o Duende Verde, desenhava o Stan Lee. Putz, o que é que aquele cara fez? Peraí, deixa eu colocar aqui. O que não deixa de ser um trabalho de mestre, né? Sim, e na verdade, assim, você ter a página pronta pra você só colocar, entre aspas, colocar a fala, os diálogos, às vezes é mais difícil do que parece, justamente devido, às vezes, à falta de espaço pra colocar um diálogo mais elaborado ou algo do gênero, entendeu? E às vezes você tem vontade de encaixar alguma coisa e não pode, devido ao tamanho do quadrinho ou algo do gênero. Então, às vezes, é mais difícil do que se você estivesse livre pra você escrever do jeito que você quiser. Se você escrever alguma coisa no Twitter, você tem que ocupar o espaço lá de 140. Vixe, eu vou falar, em vez de falar você, vou falar VC. Você escreve a mensagem e volta abreviando depois. Né? Exatamente. Mas assim, muita gente coloca o Stan Lee lá embaixo por causa disso, mas é uma forma de pensar muito simplista, né? Que assim, ah não, ele não tinha tanto trabalho assim, os desenhistas que faziam o layout inteiro. Mas não, o cara escreveu várias histórias de vários personagens, foi responsável pela criação junto com outras pessoas de vários personagens. Então assim, tem gente que vai no exagero, né? Tem gente que adora o cara e tem gente que odeia por causa disso. Ele tem. O Stan Lee ficou uma coisa muito popular, né? Assim, ele virou muito pop e todas as brigas que ele teve com o próprio Steve Ditko, com o Jack Kirby e tal, gerou essa coisa de gente que odeia e acha que ele não tem valor nenhum. Enquanto que pra maioria do público, ele é o cara que aparece nos filmes da Marvel, então ele é o cara que criou todo mundo, até o Batman e o Super-Homem. Não foi? ele não criou o Batman Super-Homem? Eu já vi uma história falando. Imagine o Batman por Stan Lee. Exatamente. Foi o Super-Homem, eu acho. Tem a revista do Batman pelo Stan Lee, né? Eu lembro dela. Batman, era um cara que Flash, ficava na prisão. Eu lembro da cena muito bem, que ele ia preso, o Batman, antes de ser o Batman, e aí ele ficava fazendo flexão de braço o dia inteiro na prisão, durante toda a pena dele. Aí no final ele saía mal fortão, e aí ele virava o Batman e saía dando porrada em todo mundo. O Stan Lee seria tipo Mickey, assim, os outros personagens são importantes, mas o Mickey, que é o elo central entre todos os personagens da Disney, dele é o Stan Lee. O Magaren discorda disso, o Magaren gosta mais do Pato Donald. Exatamente. Eu prefiro Urtigão, Zé Carioca, Peninha, Biquinho. Peninha é legal. Mas isso que eu tô falando, sem o Mickey, os outros não existiriam, entendeu? Talvez o Stan Lee seja... Ah, sabe, ele foi o primeiro. Exatamente, é. Essa visão dele de um negócio mais comercial ali, que deu uma alavancada boa nos títulos da Marvel e tudo mais. Né? Então, ele criou a Marvel. Pelo menos essa Marvel agora. No caso dele, a gente pode considerar que ele é bem além do que um roteirista, né? Porque ele era o cara que meio que vendia as ideias, né? Sim. E nisso ele é bom. Ele fez o pessoal se conhecido, por isso que ele tá na mídia até hoje. Então é uma coisa que ele gostava. Ele levava a galera toda pra gravar os programinhas de rádio lá. Mesmo todo mundo, a galera não gostando. Ele era excelente nisso, né? Fazer esse até social aqui. Como é que fala? A secretária lá, a Flor, esqueci o nome dela lá, que ela também era conhecida na época. Como é que um leitor de quadrinhos vai conhecer a secretária de uma editora? Pensando em que arrastava todo mundo. Exatamente. E a gente comentou de Steve Ditko e tudo mais, porque a gente falou bem por alto aqui, pode ser que alguém não saiba, mas o Marvel Way, né, da época era justamente isso, né? O roteirista, no caso o Stan Lee, chegava e falava: ah, eu preciso de uma história que o Homem-Aranha vai enfrentar um cara de areia e esse cara de areia vai invadir a escola dele e falar que é um diploma de segundo grau. Nossa, aí o Steve Ditko ia lá, desenhava a história inteira, da primeira à última página. Quem será que teve a ideia de como que o Homem-Aranha venceu o Homem-Areia nessa primeira aparição, né, cara? Deve ter sido o Ditko, né? É o aspirador de pó, né? O aspirador de pó, exatamente. O Mônio gosta muito dessa história. A gente sempre fala principalmente isso. Principalmente pela reconstituição da luta depois, né? Ele gosta muito daquela. Da história, porque no final o Homem-Aranha esqueceu de tirar as fotos. Aí ele pega um monte de areia, fica jogando pra cima e dando soco no ar e batendo as fotos assim pra... Não, pega lá da caixinha do gato, dá um murro, sai um pouquinho de cocô do gato. Eu imagino o Stanley olhando os desenhos, chegando nessa parte. Que diabo ele tá fazendo aqui? Ah, tá, ele tá jogando pra cima, então vamos lá. Genial. O Stan Lee, ele escreveu 100 edições do Homem-Aranha sem parar. E aí o Roy Thomas pegou pra escrever umas 4 edições ali. E eu acho que só, né? Deixa eu ver, o Roy Thomas não escreveu tanta coisa. Ele era editor da época, se eu não tô enganado. Sim, ele era o editor da época. Ele fez a passagem da tocha. Isso, assim, o Stan Lee até pegou mais 6 edições depois. Mas aí sim, depois o Jerry Conway pegou e na Amazing foram 39 edições seguidas, né? Sim. O Jerry Conway foi o responsável por histórias do tipo A Morte da Gwen Stacy, né? Essas historinhas aí. É. Eu nem lembro mais. Sim, coisa simples. Se você for ver, assim, alguém leu aquele livro da história da Marvel, dos bastidores da Marvel? Sim. Então, se você for ver pelo que consta ali no livro, assim... Cada um ali na Marvel, dentro da Marvel, teve a sua parcela. Eu acho que o Stan Lee não teria conseguido fazer a Marvel sozinho. Como assim, se você também pegar um material do Jack Kirby que ele fez sozinho, não teve tanto sucesso, assim, não teve tanto... não foi tão... A galera não absorveu tão bem os leitores, uhum. Entendeu? Então, eu acho que, tipo, muita gente ali, um complementava o outro, né? Exatamente, por isso que deu certo. Nunca só, sabe? O pessoal é muito extremista em querer defender o favorito e tal, mas concordo 100% com o que você tá falando. Foi o equilíbrio mesmo das forças, das pessoas que estavam trabalhando ali. Eu acho que tipo, é muito injusto falar mal do Stan Lee, como assim é injusto falar mal do Steve Ditko, ou do Jack Kirby, ou dos outros. foi um conjunto mesmo, né, que fez tudo ser um sucesso. Foi aquele, tipo, basicamente aquele bolo maravilhoso da sua avó em que todos os ingredientes dão certo. A sua avó é a Marvel, né, só pra ficar no exemplo. O cara foi escrever 100 edições, basicamente definir, redefinir, junto, criando essas edições com o parceiro, com o Steve Ditko, e definir o conceito básico do personagem, sobre o que é o personagem, e as pessoas ainda falarem mal dele, entendeu? Tipo, não faz sentido. É, e essa fase era o Ditko e na sequência o Romita, né? Nessas Sim. 100 edições aí, então... Você vê que mesmo trocando de desenhista, a química continuou funcionando. Então o Stan Lee, ele tem os méritos dele, entendeu? Ele tem a responsabilidade grande na parte da criação do Homem-Aranha. Não foi só simplesmente a ideia, olha, pensei num adolescente que escala paredes e solta teia, ele vai ser o Homem-Aranha, e Steve, cria um uniforme aí pra mim. Não era só isso, entendeu? Então, você lendo o livro e acompanhando determinadas entrevistas, e nas raras entrevistas do Ditko, né, que ele deu, você vê que existia uma sinergia entre os dois, né, e que ficou ainda mais fácil quando o Ditko saiu e o Romita Pai, né, o Romita Sênior, ele entrou, que a coisa fluiu melhor, né? Então acho que, assim, sem toda essa base criada pelos dois, pelo Ditko e pelo Stan Lee, você não tinha como simplesmente tornar o Homem-Aranha o ícone que ele é hoje, cara. Então é algo, assim, que eu respeito bastante, entendeu? E é o que a gente falou do extremismo, né? Assim, no... A pessoa endeusar o Stan Lee ou falar que ele não vale nada, essas duas opiniões são muito erradas. Eu acredito que são, cara. Eu acho que, tipo, o extremismo pra um lado ou pro outro é injusto em relação à história das histórias em quadrinhos, entendeu? Claro que o Stan Lee tem defeitos, mas ele também tem qualidades, entendeu? Então, assim, você falar bem do Stan Lee o tempo todo, tipo, defender como se ele fosse seu ídolo mor ou alguma coisa, eu acho muito errado, mas também ficar só falando mal do cara, eu acho muito errado. Eu acho que, tipo, ele fez o que era necessário, o que era preciso pra coisa dar certo, entendeu? Eu acho que isso que importa aqui. Olha que personagem maravilhoso, olha que anos de histórias maravilhosas ele com outros, acompanhado de outros, deixou pra gente, entendeu? Então eu não... Eu acho que se eu encontrasse o Stan Lee na minha frente, eu acho que eu só daria um abraço e diria obrigado, cara. Só isso. Eu acho que eu já tô feliz. Resumindo, ele não é o roteirista que nós queríamos, mas era o roteirista que nós precisávamos. Isso resume, né? Mas então, eu comentei do Jerry Conway aqui porque foi o cara responsável por pegar as histórias ali logo depois que Stan Lee passou pra frente elas, né, pra desempenhar outras funções ali da Marvel sem ser descrito. Eu acho que o Homem-Aranha era o último que ele ainda escrevia, né? O Stan, depois que ele saiu do Aranha, ele ainda ficou um bom tempo no Quarteto. Ele ficou no Quarteto. Ah, é verdade. Uhum. Quarteto, muita história boa no Quarteto. Não, o Quarteto tem algumas boas. Mas então... Ah, quando o John Byrne fez, né? Mas o Jerry Conway, como eu comentei aqui, na época dele ainda tinha algumas inovações além das histórias, né? Teve a morte da Gwen. A última edição dele, se eu não tô enganado, é a da saga do clone original lá, que é a Amazing 149. O surgimento de Justiceira dele, vários vilões da época de Cabeça de Martelo, mais coisa de gangue nessa época dele também. Eu tô falando, assim, que na época dele ainda tinha muita coisa, tá? Porque, assim, o Stan Lee, beleza, ele e o Ditko e Romita, eles estavam estabelecendo o personagem ali, o Jerry Conway continuou trabalhando algumas coisas, mas quando passou pro seguinte aqui, que era o Len Wein, eles estavam na fase da Marvel que era meio que, gente, vamos segurar as mudanças aí, só prolonga a história sem mudar nada, né? E a gente tem uma época ali, depois da morte da Gwen, principalmente então, do Len Wein pra frente, que não acontece muita coisa, né? As histórias são divertidas, mas é o tipo de história que ela começa, ela termina do jeito que começou sempre, né? Durante anos. Assim, eu vejo... Eu nem lembrava que o Len Wein tinha escrito Homem-Aranha, cara. Depois do Jerry Conway, ele pegou 30 edições na sequência. Quase nada. Só comentar uma coisa aqui. Eu tô falando de uma forma meio precisa a quantidade de edições, porque uns dois anos atrás eu tava meio à toa, aí eu fiz uma planilha. Novidade. De 1962 até 2014, mais ou menos, com os roteiristas. Então tem uma linha do tempo aqui com cada um e as edições que eles escreveram. Legal isso, é bacana isso. O Len Wein foi da 151 até a 180, mas pode falar. O Gary Conway, assim, eu vejo a passagem dele assim, né? Ele começou a série pegando o trem andando do Stan Lee, né? E ele finalizou, porque, assim, se você for ver, o Peter Parker é o puro azarão, né? É o tipo, ele disputa em questão de azar, ele disputa com o Pato Donald, né? E só que ele finalizou a passagem dele no personagem, né, a época dele, com finais felizes. Ele fez finais para os personagens, eles terminam bem e deixa a coisa de mão beijada pro roteirista que vem depois, que é o Len Wein, né? Então, assim, eu consigo ver ele pegando a situação que o Stan Lee deixou, fazendo um desenvolvimento como se fosse uma série de TV com suas temporadas e terminando num final feliz. Então, assim, eu acho ele um roteirista muito consistente do Homem-Aranha. Tanto é que numa lista de preferência minha, ele seria o terceiro melhor de todos os tempos, né? E uma coisa que eu gosto muito nas histórias que ele fez com o Homem-Aranha é que ele fez os acontecimentos dos quadrinhos terem consequências reais. Ele criou uma sensação de perigo real nas edições que ele escrevia, entendeu? E o maior exemplo disso é justamente a morte da Gwen Stacy, que foi aquela com a morte da Gwen Stacy que os historiadores de histórias em quadrinhos eles definem como o fim da Era de Prata. Sim, exatamente. Que é a morte da inocência, vamos dizer. Exatamente. Assim. Então, assim, sim, né? Ele fez coisas assim que realmente, pela primeira vez, os leitores de quadrinhos estavam assim debatendo de forma efusiva, né, e acalorada, e filosofando sobre as mensagens das histórias. Então ele foi o cara que ele deu esse peso todo nas histórias do Homem-Aranha. Então, muito do que a gente sente, tipo, como o Homem-Aranha é por causa dele, não por causa do Stan Lee. O Stan Lee criou a base, mas quem realmente fez o Homem-Aranha, se você for ver, realmente explodir no imaginário dos leitores, foi o Gary Conner, né? E tudo isso com... Ele tinha 20 anos, mais ou menos, na época. Sim. Era novo. Eu tô olhando uma coisa aqui, só complementando. Ele é um dos poucos roteiristas aqui que essa planilha que eu falei que eu comentei... É ótimo, né? Essa planilha que eu comentei... eu tinha feito para Amazing, Spectacular, Marvel Team Up e Web of Spider-Man. Que eram as primeiras quatro revistas que o Homem-Aranha teve, né? E ele é um dos únicos aqui que escreveu para as quatro, para os quatro títulos. E se somar o que ele escreveu nos quatro, dá 10 anos de trabalho. Não 10 anos corridos, né? Ele escrevia na Amazing ao mesmo tempo que escrevia para outra. E até 2014, ele era o cara que tinha mais escrito Homem-Aranha, acima de Stan Lee. Eram 120. Era 120 edições do Stan Lee na época que eu fiz o arquivo, o Jerry Conner tava com 125. O Dan Slott vinha na terceira posição. O Dan Slott vinha na terceira. Pra alegria do Magari. Depois o Bendis bateu tudo isso, né? E o Dan Slott também passou o Stan Lee depois. O Bendis, contando o Ultimate, que ele faz até hoje, né? Se for contar o Miles também, e foram mais de 100 edições com o Peter, dá mais que isso. E assim, o Gary Conner escreveu uma história recente do Aranha, né? Foi, eu acho que o Magari ficou meio chateado que a história não era tão boa. Mas esse ranking que eu tô falando é só de Amazing, Spectacular, Team Up e Web. Então é em outros títulos, né? Ele vai voltar esse ano ainda com a família lá do Aranha, né? Sim. Vocês leram a Renove Seus Votos, a minissérie original? A minissérie eu li. Eu gostei. Muito boa. Uhum. Apesar de ser do slot. Muito boa. O Gary Conner com aquele trecho, aquele pedaço em que ele faz o Harry Osborn usar drogas, eu li quando eu tinha acho que 7 anos por aí, e quando eu não sabia que um troço como drogas existia. Então, você leu foi na Marvel Especial? Oi? Você leu foi na Marvel Especial, Homem-Aranha e Duende Verde? Foi, acho que foi nessa edição. É a antigona, bem antiga da Abril, né? Isso, essa mesmo. E quando eu li aquilo, eu tava com 7 anos, eu li aquilo, eu fui falar com os adultos da minha família, eu falei, esse negócio, LSD, isso aqui existe, não sei o que e tal, fiquei assustado, né? Aí me falaram o que era, me explicaram, etc e tal, né? E eu via os efeitos no Harry e via como isso tava afetando todos ali em volta, cara. Foi o grande responsável para quando pessoas me ofereceram drogas mais tarde, eu falar não, entendeu? Então eu imagino como isso deve ter feito tido o mesmo efeito em outras pessoas. Quantos garotos, quantas crianças não leram essa história, também não tiveram o mesmo efeito. Cara, isso aconteceu comigo, com quantas poderia ter acontecido? E o Gary Conner falou desse assunto sem ser piegas, entendeu? Sem entrar numa banalidade. Sim. Entendeu? Sem ser, assim, apelativo. E gerou polêmica pra caramba na época a história, né? Na época. Ela não tem o selo, né? Ela não tem o selo. Ela não tem o Comics Code. Ela não vai ao Comics Code porque era proibido falar de drogas nas histórias em quadrinhos, entendeu? Aí essa história do Aranha, esse arco do Aranha, ele quebrou isso e E pra você ter uma ideia, não haveria o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde, aquela passagem do Neil Adams, Danny O'Neill, em que o Ricardito acaba ficando viciado, se esse arco do Aranha não tivesse sido feito. Eles só conseguiram falar de drogas nas histórias do Lanterna Verde e do Arqueiro naquela passagem do Neil Adams por causa desse arco do Homem-Aranha. Muito bem. Eu tô meio calado aqui porque eu tava vendo. Eu comentei do Lenwin. É Lenwin ou Lenwin? Não sei a pronúncia. Você comentou. Eu não sei a pronúncia. Eu vi num documentário sobre quadrinhos que eles falam Lenwin. Caramba, a gente já fez todos os Trip Views Classic que tinha arte, roteiro dele. Falei errado em todos. Mas ok. Detalhe, não é nenhum dos jeitos que você acha que é. Olha que interessante. É, pois é, olha só. É que eu tô olhando aqui mais ou menos as edições que ele escreveu. Que eu comentei, né, que eram histórias que não que seja um roteiro ruim, mas eram histórias menos mais descompromissadas, né, que elas terminam mais ou menos do jeito que começou e tal, e eu achei uma história só relevante aqui, que é a do Bart Hamilton, o Duende Verde, que é justamente o arco final dele. Antes disso, igual eu falei, não são histórias ruins, mas é a história que não, ninguém cita, sabe? Numa conversa sobre Homem-Aranha. Ah, mas essa do Bart Hamilton só citam porque é o Duende Verde. É. Tanto que ele também nunca nem voltou. Não deu aos caras. Assim, ele morre no final, volta. Ele morre no final, não? Então, ele morre. Mas e daí? É Marvel! É verdade. Mas nas histórias do Homem-Aranha, o povo começou a voltar à vida só lá na Saga do Clone, com Norman Osborn. E aí também voltou assim, todo mundo, né? Até agora ele não voltou. É. Mas eu tô olhando aqui as histórias dele. A primeira parte dele foi aquela. A primeira edição dele foi aquela que o Peter fica pensando se ele é o clone ou não e tal. E... Ah, logo depois da saga do clone original. Isso aí, mas aí depois são Rocket Racer, Pra Alegria do Magaren, aquele fantasma do Cabeça de Martelo. É, tem as historinhas que eu já citei alguns views, que é aquelas histórias pra. Ih, a Gwen morreu, e agora? Vamos enrolar até o Duende Macabro aparecer, porque é embaçado. Ah, o Duende Macabro é só bem mais tarde. Então, mas as histórias ficaram nesse chave no mole até ela. É porque na sequência do... Tô falando só de Amazing, né? Do Len W-A-N. Na sequência dele, quem pegou pra escrever foi o Marv Wolfman. E depois dele, o Roger Stern. É, aí sim, então, cara. Aí começa. A coisa fica interessante. Eu não comecei a ler revista do Homem-Aranha nos anos 80, né? Eu comecei a ler lá no final dos anos 90. Que tristeza, né? Mas anos depois, eu peguei pra ler desde o início. E todo mundo ficava falando que a fase dos anos 80 lá, do Roger Stern, era muito boa e tal. Aí sempre na minha cabeça ficava, será que era muito boa mesmo? Ou é lembrança de infância do pessoal, que sempre gosta mais do que leu da infância do que leu quando adulto, né? Mas quando eu cheguei na época dele, eu vi que realmente tipo, é outro nível, né? É outro nível. Ele só é responsável por duas histórias clássicas. A primeira, Ninguém Para o Fanático. Sim. E a segunda, O Garoto que Colecionava Homem-Aranha. Coleciona. Todo mundo fala no passado, não sei porquê. É porque ele colecionava. Você sabe, né? É que se você põe nome de colecionava, você já dá spoiler no final da história. É verdade, é verdade. Não, desculpa. Eu colecionava da história... Homem-Aranha. Não morri ainda. Tô aqui. Verdade. Não, e as histórias, eu comentei, falei várias vezes aqui que durante os anos 70, depois da morte da Gwen, a história não ia pra muito lugar nenhum e tal. E na época do Roger Stern, meio que eles retomaram isso de, calma aí, vamos seguir com isso daqui, né? Vamos desenvolver personagens, vamos criar vilão novo relevante, né? Tipo o Duende Macabro. Vamos fazer umas histórias legais aqui, né? Por isso que eu ainda tenho um centasmo de... % de esperança de que vai ter um novo Roger Stern aí. Ó, vamos sair dessa aposta que tá e vamos continuar. Eu acho que já existe, mas eu vou falar quando chegar a hora dele. Quando chegar no podcast aqui, chegar o momento de falar dele, eu vou falar quem é. Mas o Roger Stern, ele é um cara que ele entendeu muito o feijão com arroz do Homem-Aranha. Por isso que as histórias dele são legais. Ele não fica, tipo assim, apelando que nem, por exemplo, Dan... Explode. Ele não fica indo pra apelação, entendeu? Ele entende o core do Homem-Aranha, né? E ele consegue equilibrar um pouco de tipo, cérebro e coração do personagem, entendeu? Então todo final de edição dele, os leitores ficavam, caramba, eu quero ler a próxima história, eu quero ler, eu preciso chegar logo na banca, né? Então ele é um cara que ele não ficava de invencionista, ele pegava o básico e ele se virava muito bem com o básico, né? E não tem o que falar depois dele criar o Duende Macabro, cara, que em alguns momentos eu acho ele melhor que o Duende Verde. Não sei se alguém vai me bater. Ah, ele é. Eu acho o Duende Macabro melhor que o Duende Verde. Todo o plot, todo o desenvolvimento. É, porque o Duende Verde é um vilão clássico, tem a história da morte da Gwen e tal. Só que a história do Duende Macabro é igual a gente tá comentando, né? Nos anos 80, não só o Homem-Aranha, como vários outros personagens, começaram a ter histórias um pouco mais maduras, vamos dizer assim, né? E por causa disso, eles desenvolviam umas histórias muito mais complexas, né? Tanto pros heróis quanto pros vilões. Então, se você for olhar o cerne do personagem lá e tudo que levou ele a virar o Duende Macabro, a história dele é muito mais trabalhada, né? O que deixa o personagem muito mais interessante. Não sei se é isso que você. Se vocês identificam isso no que eu falei, mas. E as histórias dele começaram a ficar ainda mais legais quando o Romita Jr. apareceu. Né? Sim. Se você for ver aquele estilão mais. Cru, vamos dizer assim, do Romita Jr. antigo, cara, funcionava muito bem. Muito. Era sensacional. O primeiro quadrinho que eu comprei, que eu comecei minha coleção do Aranha, eu tinha alguns, né, da RGE, tinha algumas edições picadas, assim. O primeiro que eu comprei foi essa do Fanático, a Homem-Aranha número 37, da Editora Abril, essa do Aranha contra o Fanático, e eu comprei porque ela vinha um transferzinho, daqueles negócios que passar em camisa, você faz uma estampa na camisa, passava o ferro atrás e tal, e não dura nem duas vezes que você lava, mas eu comprei por causa desse transfer que vinha do Aranha, e por uma coincidência eu resolvi ler a história, né, já que tava lá mesmo. E essa história do Fanático, até hoje eu acho ela sensacional, cara. Ela é muito o que é o Homem-Aranha, aquela coisa de não desistir e de fazer o máximo que ele consegue fazer e ter que lidar com as consequências disso. Aí daí que eu comecei a coleção. E depois tem uma história legal que eu gosto pra caramba do Abutre também. Tem a história do que você falou do Andy Macabro. É muita história boa, cara. Ele realmente, o Aranha que eu conheci assim foi esse. Foi esse Aranha, que devia ter uns 20 e poucos anos na época, morando sozinho, tendo problemas para pagar o aluguel, problema com a Gata Negra, que aparecia e sumia, de repente a Mary Jane volta na vida dele. É muita história boa, cara. Trancar na faculdade, ele brigando com a tia May por causa disso. Nossa, tudo, tanto que estava acontecendo na vida do Aranha, quanto na vida do Peter, era muito legal, era muito interessante, assim. Empolgava, né? Eu acho que o Stan, por exemplo, se você tiver que ler só um criador, só a história de um roteirista, se você pegar do Stan, você tem tudo do Aranha lá. Tem todas as facetas. E ele escreveu mais nada. E ele escreveu muita Amazing e muita Espetáculo também. Eu acho que a Espetáculo foi uma das. Eu não sei qual que veio primeiro. Que, assim, a gente começou já. Já começou as histórias dele. Sim. A primeira foi quando aparece o. Esqueci o nome do Kingsley. Sempre esqueço. É o Kingsley. Uhum. Assim, eu conheci o Homem-Aranha um pouco antes da fase do Stern, né? E eu gostava do personagem. Só que foi justamente com a fase do Stern que ele me cativou, entendeu? Que aí virou um personagem muito do coração. Então o Roger Stern é muito responsável por causa disso. Não, e você vê que ele é um dos roteiristas mais. Que o povo mais gosta do Homem-Aranha é que ele é um dos poucos que tem um daquele ônibus só dele, né? Sim. Tem um ônibus só pra ele. Tem um. Eu não sei se é só uma edição, acho que é só uma. Que tem a fase inteira do Roger Stern no Homem-Aranha. Cara, eu tô com essa coisa aberta no meu computador, o Amazon, a página aberta agora. Eu fui lembrando aqui das coisas, fui digitando lá, Roger Stern, vamos ver o que tem. Meu Deus, tem um ônibus dele, tá custando $78.12. Será que mês que vem eu compro isso? Mas pode voltar. $72 hoje em dia é o que? Uns R$900. Por aí. Na Livraria Cultura tinha já importado, deixa eu ver quanto tava. A Amazon Brasil, BR tem. Tem lá? A última vez que eu vi era R$375. Eu comprei o primeiro ônibus da Amazing. Aí, não lembro quanto foi não, mas foi antes do dólar disparar. Mas, sei lá, no momento de... Não estava conseguindo me segurar mais, eu fui lá e comprei. Não comprei a segunda edição. A segunda edição eu não animei porque tava com capa variante do Humberto Ramos. Aí eu falei, não, aí não, né? Nossa senhora, hein? Também não. Ó, tá R$376.02 no Amazon Brasil. Desconto, tava R$412.91. Esses dois centavos que me mata, esses dois centavos aí que me, né? Mata. Tentador. e pode dividir, hein? Na Amazon. É, seis vezes de 62 e 67. Provavelmente quando esse podcast já for ao ar, eu já vou ter comprado isso. Eu tô me segurando aqui, mas... Caramba, cara, o ônibus da Amazing tá 278, caiu de preço. Todo mundo de olho no Amazon Brasil. Bora continuar o podcast do Amazon Brasil. Qual página podiam vocês patrocinar, olhando? Né? Patrocinar o podcast agora. Podia, hein? Podia mandar um ônibus desse pra cada um. Caramba, no, na Livraria Cultura, o do Roger Stern tá R$607. Oh, que beleza. Mas então, qual o próximo roteirista aí que a gente vai comentar? Eu tô falando mais ou menos na ordem aqui, mas não precisa ser não, gente, pode... Se eu não me engano, o que veio logo depois do Stern foi o Tom DeFalco. Posso ter errado. Tom DeFalco, isso mesmo, no Amazing. Foi ele mesmo, ele fez a fase do Uniforme Negro, né? Isso, teve alguns outros assim, antes, mas foram, tipo, 14 edições, 20 edições, mas o DeFalco pegou e foi 62 na sequência. Antes dele foi o Daniel O'Neill e o Demetrius. O DeFalco, assim, ele criou o Puma, né, criou o Tarântula Negra, ele criou o Halloween, ele criou a Silver Sable. Tá certo que ele criou também o Spider-Man, mas isso eu ignoro. É o Porco-Aranha. Não, o Porco-Aranha. O Porco-Aranha é dele, entendeu? Então eu ignoro essa parte. Mas, é o Aranha, sim. É o único aranha que está valendo hoje em dia. Então, né? Eu acho assim, e lógico, tem a introdução ao Uniforme Negro sem ser simbionte, né? O Uniforme Negro original, né? Tipo, que vale. O que vale. É que eu ignoro o simbionte, entendeu? Tipo, eu não sei se vocês têm a mesma opinião, mas, cara, eu odeio o Venom e o conceito do Venom, cara. Eu abomino aquele vilão. Então, pra mim, se fosse a roupa preta, tipo, apenas tecido, que ele fez, tipo, depois que o Peter se livrou do simbionte, ele ficou com aquele uniforme negro, preto, tecido, pra mim tava ótimo, cara. Uniforme negro, mas, enfim, preto? Enfim, agora eu fiz a mesma coisa que o Vinícius, o Eric aí, o Eric Vinícius fez lá, tipo, eu falo, como é que você falou, eu falo o que eu falei, então... É porque ele quer enfatizar, entendeu? Ah, é então. Que é negro mesmo, né? Bem negro, né? Entendi. Vamos lá, a época do Tom DeFalco, eu vejo que ele conseguiu dar um clima bem era de prata, estilo Stan Lee das histórias. Eu acho que é o cara que mais ficou perto do Stan Lee no sentido de estilo de escrita e dos acontecimentos dos personagens, o que rolava com os personagens, né? E ele escreveu muito bem a parte do crime organizado de Nova York, quando o Aranha tinha aquele negócio da guerra de gangues, entendeu? Do Rosa, não, aquilo era muito bom. Do Rosa, do Coruja, entendeu? E do próprio Rei do Crime, entendeu? Fora que ele criou a Garota Aranha, né, cara? Que era um negócio que, tipo, teoricamente, assim, no campo das ideias, podia soar algo como algo muito ruim e caça-níquel, mas não, cara, as histórias da Garota Aranha são muito boas. É, evolução natural do personagem, do Homem-Aranha, se deixar os personagens crescer, claro. Sim, é justamente as histórias da Garota Aranha provam que, se você deixasse o personagem crescer, não era todo esse caos que o Quezada ou outros editores imaginariam que fosse, aí não existiria a história de, tipo, do Mephisto, de mais um dia e essas bizarrices. Aranha não seria esse retardado de hoje que leva comida de rabo de jovem inumano. Entendeu? Então, assim, o Tom DeFalco, eu acho que ele é o cara que chegou mais próximo do Stan Lee em questão de estilo, né? E sem ser, tipo, por exemplo, como é que eu vou dizer? É bobinho demais, entendeu? Então é como se ele fosse uma evolução natural do Stan Lee se já com as histórias mais adultas, como se o Stan Lee tivesse escrito elas, entendeu? Então ele é um cara que eu acho que ele segurou a bronca muito bem, né? É um cara que... As histórias do Stan Lee eram do Homem-Aranha adolescente, e esse agora é o Aranha adulto já. É o mesmo personagem, mas só que ele cresceu. Exato. É como se o Stan Lee tivesse escrito Aranha Adulto. É o Tom DeFalco. Sim. Né? Então, assim, ele é um cara que ele segurou a bronca muito bem, ele manteve o embora eu prefira o Roger Stern, ele manteve o nível, né? Ele não deixou a peteca cair. Então E uma coisa que ajudou, acho que bastante também, foi que uma boa parte da fase que ele escreve foi o Ron Frenz desenhando. E o desenho do Ron Frenz, pelo menos pra mim, era uma mescla muito boa do Steve Ditko com o John Romita. Sempre achei que era a mistura perfeita assim, dos dois. Era aquele aranha magrelinho, com o rosto parecido com o do Steve Ditko. O Peter já era aquele Peter mais, um pouco mais bonito, assim, tipo do John Romita, mas também era magro. Eu achava que mesclava muito bem, então realmente ficava muito a cara de, da evolução mesmo do Aranha adolescente. De repente era esse Aranha adulto e com um visual parecido, histórias parecidas, mas sem ser bobinha igual era nos anos 60, né? Sem aspirador de pó pra derrotar o Homem-Areia. Não é? Tanto que o, na Garota Aranha também o Ron Francis foi junto com o Tom DeFalco. Foi junto, sim, é. Sim. Eu gosto mais do Pat Oriff na Garota Aranha. Sim, eu também, mas... Né, ele pega a partir do número 1. Da Garota Aranha eu tenho muito orgulho de falar que eu peguei a coleção completa desde quando saiu a número 0 mesmo. Eu só não tenho a edição What If, né? Que foi a primeira coleção dela, mas eu tenho a 0 já. E o Pat Oliff ali destrói, né? Igual ele fazia no Untold Tales of Spider-Man. Ele era muito o Mônio vai gostar um pouco mais pra frente quando o Salvo sempre começa a arte finalizar. Ah, aí vai ficar perfeito, com certeza. Assim, numa revista que tem o Tom DeFalco escrevendo, aí começa com o Pat Oliff e depois tem o Ron Frey, cara, a revista não pode ser ruim. É impossível, cara. Vitor, você pegou todas que saíram lá nos Estados Unidos? É isso que você tá falando? Tem todas. No Spider-Girl eu tenho todas. Desde a 0 eu peguei na época, certinho. Não tem nenhum encadernado. Tudo é edição, né, certinha do mês, quando saiu e tal. Eu assinava nessa época. Ah, legal. Eu queria comprar, mas... eu queria comprar, mas o dólar disparou e eu só tenho uma parte. Nossa, é muito bom. As do Pat Oliff desenhando, então, nossa, adorava. Era tipo meu quadrinho. Na livraria, né, na leitura da Savassi, aqui em Belo Horizonte, a gente fazia uma assinatura. Toda semana chegava as revistas que estavam saindo nos Estados Unidos, acho que umas 3 semanas depois chegava aqui. Aí Spider-Girl era quase sempre a minha favorita, assim, da semana. Era muito bom. É, quando eu peguei pra ler, eu não consegui parar até ler tudo. Não, é final. O finalzinho fica, acho que piora bastante, assim, mais pro final. É, cai eu naquele assim, do... Cai naquele do... Como fala? Já começa a ser mais do mesmo. É, quando o cabelo dela fica grande, pra mim, é quando começa a cair o negócio. Mas a culpa é do cabelo, é isso. É meio que isso, cara. É um preconceito que eu tenho, mas... Eu marco mais ou menos até ali, onde é muito bom, dali pra frente, e já cai um pouquinho. A gente tem que fazer, a gente tá planejando há algum tempo fazer um ou dois tripcasts sobre Garota Aranha, por causa da quantidade de edições que tem. A gente pode te chamar quando for fazer. Beleza, pode chamar. Mais algum comentário do DeFalco? Eu sei que tem muita coisa pra falar dele, mas... Então, a gente tava falando no exatamente que ele é o criador, e foi ele que escreveu praticamente 100% da Garota Aranha. É por causa dele que teve, né, a mensal da Garota Aranha. E é por causa dele que a personagem tá por aí até hoje. E é ele que sempre que lança um suspiro da personagem, ele vai pros fóruns, vai pra todo lugar. O pessoal compra, vamos fazer barulho, exatamente. Nós. A revista era cancelada. Eu participei de uns 3 ou 4 abaixo-assinados pra não cancelar Spider-Girl. Feito por ele mesmo organizava, exatamente, que ele mesmo organizava. Puxa, a Marvel fala, puxa, acho que a gente vai cancelar a Garota Aranha. Puxa. Ele já pegava a faixinha dele e já saía pra rua com o megafone. A gente não comentou do David Michelini, né? É, ele viria agora, na verdade. Depois, né? Ele veio depois. Assim, eu acho que ele é um cara que, tipo assim, ele tem qualidades muito boas escrevendo o Homem-Aranha, mas ele criou 2 personagens que eu detesto, mas não é por culpa dele, porque ele criou os personagens e quando ele criou e ele fazia, era legal. Mas depois outras pessoas colocaram a mão e ficou uma porcaria, que é justamente o Venom e o Carnificina. O Venom e o Carnificina são dele. Embora eu odeie o Carnificina de qualquer forma, o Venom, quando ele criou e ele foi o começo do Venom, era legal. Ele pro Venom é tipo o Paul Murray pro Mickey. Alguém que consegue trabalhar bem com o personagem bosta merece ser todos os créditos. Eu falei aqui como se a gente tivesse esquecido, porque o DeFalco, ele começou lá em 84, mais ou menos, só que o Michelin, ele escreveu uma edição nos anos 80, aí depois sim que ele pegou lá pra frente e escreveu umas 90, né? Aí eu falei assim, a gente esqueceu, mas realmente ele pegou pra valer, foi depois. O Michelin, assim, ele conseguiu dar uma voz única pro Homem-Aranha. E ele trabalhou muito bem junto com naquilo que os desenhistas com quem ele trabalhou eram bons, entendeu? Exatamente. Ele entendia muito bem naquilo que os desenhistas que ele trabalhou eram bons. Então, se um artista era bom em fazer determinado tipo de desenho, ele se aproveitava disso. Ele conseguia exaltar essa força do desenhista, né? Então ele casava muito bem, seja fosse com o McFarlane, fosse com o Eric Larson, fosse com o Mark Bagley, entendeu? Ele conseguia fazer com que as histórias ganhassem mais vida, né? Então, assim, vamos dizer assim, o David Michelinie, ele não é... Eu acredito que, assim, ele não é, assim, um roteirista sensacional, mas ele também está muito, muito, muito longe de ser ruim, entendeu? Eu acho que, assim, numa média entre os roteiristas do Aranha, ele é um cara que ele fez histórias mais histórias boas do que histórias ruins ou histórias mais ou menos, entendeu? E o conceito original do Venom, da maneira como ele trabalhava, da paranoia, da perseguição, entendeu? Ele desenvolvia isso muito bem. O casamento é dele, né? O casamento é dele. É, o casamento do Homem-Aranha é dele. Eu acho que a fase dele é bem, bem marcada, assim, sabe? Eu acho que ele realmente, igual você falou, ele soube aproveitar bem o quem tava trabalhando com ele, o momento também, aquele... Pra mim, o Aranha Casado é só essa fase de David Michelinie, praticamente. Porque eu não consigo lembrar de outras histórias marcantes pra mim, que eu li mais de uma vez, do Homem-Aranha estando casado com a Mary Jane, que não fosse do David Michelinie. Teve Howard Mark, né, uma fase, mas acho que o David Michelinie realmente foi o cara que marcou essa fase Aranha Casado com a Mary Jane. Eu acho que é o único cara que realmente conseguiu escrever histórias do Homem-Aranha Casado foi ele. De resto. Que funcionou, né? Aí eu tô vendo aqui que depois do Stan Lee, sem interrupção, tô falando isso antes de Straczynski e outros pós 2000, né? Mas depois do Stan Lee, sem interrupção, o Michelinie foi o que ficou mais tempo sem ter outra pessoa pegando a revista no meio ali, no mês esporádico. Ficou muito, acho que 4 anos direto escrevendo Homem-Aranha sem parar a mesa. Então dá tempo do cara trabalhar bastante coisa, né? E inserir elementos na história pra ele aproveitar bem depois, né? Trabalhar direito, né? Mais de 50 edições, né? É, na sequência, sem interrupção nenhuma, foram 57. Desde a 296 até a 352. Só que antes disso, da 290 a 292 era dele, e depois da 359 até 388, 30 edições é dele também. Então foram 91 na sequência. Muita coisa. Eu falei isso antes de 2000, porque depois de 2000 pegou muito essa prática de ter um roteirista fixo por revista, né? E ele fica uma boa fase, uns 6, 7 anos sem sair, aí depois entra outro. Nessa época... tinha isso, mas de uma forma um pouco mais orgânica, né? Não igual é hoje. O próprio Straczynski, ele ficou acho que 7 anos sem parar na mesa. Assim, depois do Michelinie, assim, eu pelo menos eu senti, não sei se vocês sentiram a mesma coisa, eu senti que nas revistas do Homem-Aranha não houve uma consistência de roteiristas depois, entendeu? De como teve antes, como tipo, o Michelinie ficou todas essas edições, o Tom DeFalco ficou todas essas, Roger Stern, entendeu? O Gary Conway, que ficou... Cada um ficou bastante tempo, né? Eu acho que, tipo, não teve um roteirista que, tipo, conseguiu ficar muito tempo no Aranha e desenvolver algo bom, né? Assim, você tem uns caras que chegaram a ficar um determinado tempo, mas não tanto quanto esses antigos, entendeu? Acredito que um cara que conseguiu, desses poucos, conseguiu ficar um tempo e desenvolver um trabalho bom, embora seja com menos tempo, é o Peter David. Sim. Aliás, o Peter David tem... As minhas histórias preferidas dele, que é a morte da Diolf e o Aranha Suburbana. Eu não consegui pagar pau. São duas histórias que também estão no meu top 10, fácil. E assim, você tá falando que depois do Michelinie teve esse problema, entre aspas, mas o pouco depois que ele saiu, que entra a saga do clone também, né? Então são 4 revistas diferentes, cada uma com um roteirista diferente. É assim. E obrigatoriamente tendo que escrever, considerando o bem maior, não podendo alterar muita coisa, senão afeta pros outros. É, então, assim, é que o Peter David, ele veio um pouco antes da saga do clone. Sim. Sim. Porque ele fez na época justamente a morte da Jean DeWolf, que é contra o Devorador de Pecado, né? Quando você pensa no Peter David, normalmente, a maioria das pessoas pensa assim, a Peter David, ele é o engraçado, ele é o roteirista engraçado, é o roteirista de humor, ele brinca muito com humor, né? Então, por onde ele passou, seja no Hulk, seja no X-Factor, seja nas revistas que ele passou, ele sempre jogou bastante humor. E, cara, e o Homem-Aranha, ele é um personagem engraçado, cara. Então, ele é um roteirista que ele casa muito bem com o Homem-Aranha. Tanto é que não é à toa que ele foi chamado pra criar o Homem-Aranha 2099. Quando criaram o conceito do universo 2099, né? E ele fez muito bem, cara. Eu adoro o Homem-Aranha 2099. Pega as primeiras histórias até ali, edição 19, edição 20, né? Que ele fez regularmente. É maravilhoso. Aí depois da edição 20, mais ou menos, começou a ele revezar com outros caras, entendeu? É, aí já não ficou tão bom. Mas é na edição, se eu não me engano, é na edição 36 que tem o encontro do Peter com o Miguel, que o Aranha Clássico encontra com o Aranha 2099, que a história é sensacional. Legal. Recheada de clichês, mas é muito boa. Esse seu adoro Homem-Aranha 2099 me lembrou um negócio que quase todo mundo gosta de Homem-Aranha 2099, né? Mas tinha um cara no Twitter uns 2 meses atrás falando: eu não tô entendendo isso de Aranha-Verso e tal. Eu fui explicar, né? Falei assim: então, é porque existem realidades alternativas e tal. Homem-Aranha 2099, por exemplo. Ele falou: odeio. Aí eu deixei pra lá, sabe? Falei: ah, não vou explicar, não. Como existem pessoas que odeiam Aranha 2099? Não, então, não dá. Odeio? Como assim? Não que não possa haver pessoas que não gostam, mas odeio. Não, não pode, não. Mas realmente, Homem-Aranha 2099, eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com o personagem foi totalmente aleatório, sabe? Assim, eu tinha uns 10 anos de idade e caiu na minha mão uma revista, acho que é 17, lá do Cyberspace, tal, não entendi nada, né? Mas aí quando eu peguei pra ler mesmo, é muito bom, é muito bem escrito, né? É o tipo de coisa que você fica curioso pra o que vai acontecer, e mesmo as histórias que não levam a lugar nenhum, elas são divertidas, né? O Aranha 2099, assim, você vê que, de novo, o feijão com arroz do Homem-Aranha Clássico, ele tá ali no Homem-Aranha 2099. Então, assim, enquanto o Peter, ele era engraçado porque ele é um nerd deslocado, o Miguel, ele era engraçado porque tá no DNA dele, assim, ser cínico, né? E ser aquele cara das indiretas. Ele é cínico e, vamos dizer assim, é irônico, cara. Ele é muito... sarcástico. É, exatamente. Ele é muito sarcástico. Eu acho que o mais interessante é isso, né? Que, assim, eles criaram outra versão do Homem-Aranha, que é outra versão do Homem-Aranha, né? Tipo, ele é engraçado ainda, mas de formas diferentes, né? Exatamente. Não é simplesmente, vamos pegar o Homem-Aranha e colocar ele no futuro. Aí é o mesmo Peter na personalidade. É. E no caso do Miguel, não é assim. E é difícil um cara pegar pra escrever isso e escrever de uma forma boa que faça sucesso. É, mostrou que o Homem-Aranha podia ser escrito de duas formas diferentes sem mudar o feijão com o arroz dele. Exatamente. Não, que depois ele desaprendeu. O Aranha 2000, o Aranha de Ferro 2099 atual, esse bosta. Eu não li as atuais. Eu também não tenho visto, não posso opinar. Eu li só antes do... só antes de Guerras Secretas. Ah. Eu também não tô lendo, não. Antes estava fraco, mas depois chutaram o balde. É porque antes eles estavam enrolando, né, pra chegar nas Guerras Secretas. Tipo, ah, vamos resgatar o Maestro aqui, porque a terra dele vai ser destruída. Eu gosto do Maestro, vou trazer ele pro 2099. Na verdade é o Peter David, eu criei o Maestro e não vou matar ele, não. Ele é meu. Isso, exatamente. Mas tava divertido, mas não tinha nada demais mesmo, não. Isso me deixou chateado agora. Desanimado. Hashtag chateado. Então, o que mais aí que a gente... Eu acho que é nessa época que vem que o Demetrius volta, que aí ele faz a última caçada de Kraven. É, nessa época, pouco antes, na época do casamento mesmo. É, foi pouco depois que eles casaram, né? É. Eu acho que a Abril até publicou Fora de Ordem, na Abril ele não fala que tá casado. Exatamente. Exatamente, não fala. A Mary Jane fala que tá mudando pra casa dele, não sei o que no original, mas... na Abril eles deram uma mudada nesse texto. Não foi igual Guerras Secretas original, que eles cortaram tudo e mudaram tudo, mas eles deram uma roubadinha nessa também. Que absurdo, né? Abril editando histórias. Vocês estão insinuando que Abril alterava a cronologia das coisas? Dados, está sendo gravado. Vai que Abril para de publicar. Se Abril quiser mandar umas Disney aí pra gente, a gente fala bem dele também, cara. Opa, tá comigo aí, Disney. Do Mickey vocês podem. Eu ia mandar eles colocarem em algum lugar, mas deixa pra lá. Então, o Demetrius, com Demetrius ocorre uma virada assim, sutil nas histórias do Homem-Aranha, que ele acaba se tornando um pouco mais denso, né? As histórias ficam um pouco mais sérias, um pouco mais densas. O humor fica um pouco mais de lado, né? Ele ficou um personagem mais sério, né? Um pouco mais sério. Mas sem ser pesado demais. O que vocês acharam desse Aranha um pouco mais pesado? Eu já vi muita gente reclamando das histórias do Demetres. Eu já vi gente reclamando da última caçada de Kraven, inclusive. Falando, não, é muito chato, o cara pensa demais sozinho. Ok, né? Eu acho interessante, mas acaba sendo um pouco cansativo mesmo, né? Se você pegar só ela pra ler do início ao fim, só dele o tempo todo. É, eu acho que como na época existiam outros títulos do Homem-Aranha escritos por outros artistas, fica um pouco mais aceitável, mas só as do Demetres é um... Exatamente. É legal, não tô achando que é ruim. Foi legal porque foi diferente, né? Legal porque foi diferente do que tinha, né? Mas realmente, ficar só naquilo não ia ser Homem-Aranha mais, ia virar outra coisa. Era legal que funcionou como uma quebra. Acho que o Demetres não escreveu tantas histórias assim do Aranha. Ele não teve uma run assim longa, né? Ele fazia tipo duas, fez o começar de escrever, depois aparecia e fazia mais duas, não era isso? Exatamente. O Demetres, né, se destaca pra mim por dois motivos. Um, que ele criou o único. Criou não, ele fez a história do único vilão superior do Homem-Aranha, que é o Kraven. Que ele foi o único que foi superior de verdade. Até hoje o Magari tá chateado com o Homem-Aranha superior. Segundo. Não vai parar nunca. Eu nem sei o que é isso. Eu nem sei do que vocês estão falando. E segunda, foi dele a história da morte da tia May que vale. Verdade. Do Mark Bagley desenhando? Também. Exatamente. Lá na Saga do Clone. Saga do Clone, né? Sim. Assim, já entra um pouco na Saga do Clone, que já é problemática, né? Tipo, muita gente ficou meio manchada aí por causa da Saga do Clone, cara. Que troço ruim, cara. Podia ser pior. Ele podia trocar de mente com alguém, ele podia fazer pacto com capeta, ele podia usar uma arma. Ele podia ser o Homem de Ferro Júnior. Exatamente. A gente já gravou um tweetcast da Saga do Clone, foram dois programas, inclusive, por causa do tanto de história, né? Uma conclusão que a gente chegou mais ou menos lá, Emílio, é que a ideia não é de todo ruim, mas a execução foi complicada. Então, assim, ela é boa, fica ruim, é boa de novo, fica ruim, é bom de novo, fica ruim. Foi o que o Eric falou mais pra frente, mais cedo aí. Tinha muita gente, cada um tinha uma coisa, ninguém se comunicava, parece que não, é minha história, você não vai se meter com isso. Tanto que eu já citei várias vezes aqui a história lá que o Peter tá num quadrinho, numa história, no fim de uma história com cabelo curto, ou bem, na outra que é imediatamente depois, ele já tá com cabelo grande e barbudo. Eita peste. Mudou o desenhista, né? Aí o desenhista. Mas a Saga do Clone tem esse ponto, né? Que, por exemplo, quando o Ben Reilly ele assume, tem algumas histórias legais ali do Ben Reilly como Homem-Aranha, né? Só que antes muito disso, bom. As histórias estavam chatas. É, tanto que eu coloquei o Dan Jurgen, sei acho lá como fala. Acho que é Yuri. Na lista, exatamente porque essas histórias do Ben era dele. Ele fez praticamente o Ben ele completo. E eram uns caras bons desenhando, tinha o Mike Wieringo. Pouco depois, quando o Peter volta, vem o Steve Scrooge. O John Romita Jr. tava numa fase legal, hein? Pelo menos pra mim, eu achava. Foi um intermediário entre o que ele faz hoje, o que ele fazia nos anos 80, eu gostava. Tem muita história boa do Ben Reilly. Tem aquela história que se passa junto com o Massacre, que é o Peter junto com o Ben enfrentando o Sentinela. A história é muito boa. Aliás, essa história que eu falei do crescimento aleatório do cabelo era o Mark Bagley e passou pro Romita Jr. Então, a única coisa boa que eu consigo extrair da Saga do Clone é justamente a fase do Romita Jr., cara. Romita Jr., o estilo de desenho dele nessa época tava perfeito. É a melhor coisa do que... Acho que foi uma das melhores artes que ele fez na carreira dele foi nessa fase, ironicamente. Era muito bom. Tem aquela história do que o Ben também é construído pela carnificina. Vira um carnificina, não é? Uma coisa assim. Sim, eu acho lembro que da cara dele. É a capa da edição, eu acho que tinha ele... como carnificina. Porque ele nunca tinha encontrado os simbiontes, né? Isso. Nunca tinha sido dominado pelos simbiontes, vamos dizer assim. Tinha histórias bem boas. Nessa época, um pouco depois, né? Assim, eu comecei a ler logo depois que terminou a Saga do Clone e o Howard Mack ainda escrevia e... Boa. Histórias boas. Então, assim que eu terminei, quando eu comecei a ler não era ruim ainda, mas depois que aqui no Brasil começou a sair nas premium, né, que ficou muito fraco as histórias do Homem-Aranha. Eu lembro que eu lia e eu não animava muito a comprar a próxima edição, era muito mais caro do que as revistas anteriores, de formatinho, e eu ia lendo porque eu gostava do personagem, né, tipo assim, eu vou insistir. Mas era uma época bem fraca, né, aquela época que a Mary Jane some... Nossa, que era muito ruim. Era do Howard Mack, não era? Era, exatamente. Era. Era, o dólar tava baratinho naquela época, então essa época eu pegava as revistas mensais toda americana. E volta e meia eu via assim, nossa, a próxima edição vai acontecer uma coisa legal. E nunca chegava a coisa legal. Eu sempre... Era sempre assim, não, a próxima. Aí de vez em quando vinha uma edição mais ou menos. Aí prometia que a próxima ia ser legal. Aí eles cagavam tudo no final. Era muito ruim. Era eterna promessa, assim, pra mim. Foi essa fase do Howard Mark. Sempre parecia que um sexteto de sinistro chegou e não sei o quê. John Romita Jr. desenhando uma edição. John Byrne desenhando a outra e tal. E o trem não rendia. Era muito ruim. Eu parei de ler nessa época, inclusive. Eu também. Aí depois eu tentei voltar, mas aí eu parei e já era. Vocês comentaram enquanto nessa época, mais ou menos. Era mais ou menos que ano aqui? Aqui no Brasil? É. 2000, 2001. É, começo de 2000. Então ainda é antes, deixa pra lá. Mas o voto de 94, de 2004, que teve a melhor coisa do Aranha dos anos 2000 pra cá. Deixa eu só perguntar uma coisa antes. O que é? Pode falar. Ah, tá. Eu sei que você ia falar, ironicamente, que aquela saga O Outro, que eu odeio. Não, eu parei de ler nela. Nossa, aquilo ali pra mim é o fim de saída. Eu voltei a ler nessa época. Aí eu voltei a ler sem entender quase nada. Eu tô assim, caramba, o que que tá acontecendo aqui? Mas eu lembro que eu gostava de Homem-Aranha. Eu vou tentar forçar um pouquinho. Aí eu li esse outro todo. Eu falei que eu não ia comentar nada sobre esse cara, então me cala. Aí, assim, eu li um pouquinho e não tava entendendo nada, mas eu lembrava, né? Não, quando eu comecei a ler quando era criança, não dava pra entender muita coisa também. Tem que ler um pouquinho, né? Pra acostumar com o que tá acontecendo e tal. Se ambientar, né? É, aí veio Guerra Civil, que eu não tava acostumado com o Mega Saga. Achei interessante, aí o Straczynski saiu, e aí depois ficou tudo esquisito. Mas, enfim, não que não estivesse esquisito quando o Straczynski tava lá, mas, enfim, falo por causa do pacto e tudo mais. O Straczynski, eu acredito assim, se tivessem deixado ele fazer as coisas do jeito que ele queria, a gente ia ter uma fase do Homem-Aranha que ia ser uma daquelas mais sensacionais e icônicas de todos os tempos. Mas aí o Quezada, o Joey Quezada, entrou e começou aquela coisa, não, Peter não pode crescer, né, ele tem que ser eterno adolescente, senão vai ficar longe daquilo que a galera entende do personagem, né, não pode crescer. Aí começou lá assim, ah, então vamos acabar com o casamento dele, vamos fazer ele um pacto com o demônio. Straczynski não, e eles brigaram, e é por isso que Straczynski saiu, né. O Straczynski por contrato foi obrigado a escrever essas histórias, porque ele começou muito bem, ele trouxe o depois de anos de invencionice bizarra dos outros roteiristas anteriores, ele trouxe o Aranha de volta ao básico. Ele começou muitíssimo bem, mas aí... Era legal mesmo. Aí ele começou, assim, o único defeito que eu acho da fase boa dele no começo, o único defeito é aquele lance de origem totêmica, quando ele traz aquele negócio dos totens, que, ah, repara que todos os seus inimigos também são representações de animais, tem o escorpião, o chacal, né... E tem o Octopus, que é um polvo, tem o Abutre, que aí teria um esquema místico todo envolvido do Totem Aranha. Não, isso realmente ele cagou nessa parte, eu acho. Ele sabia escrever diálogo muito bem, eu acho. Sim. Sabe, sim. As cenas de conversa, tanto, mesmo nessa parte que era o Peter com Ezequiel, né, que chamava o cara? Isso. Sim. Isso. As conversas dos dois eram muito boas. E pra mim, assim, o auge da fase dele foi a história que o Peter conversando com a Tia May, depois que ela descobre que ele é o Aranha. Que é uma edição inteira só dos dois conversando. E essa edição é maravilhosa. Eu acho que ela chama a conversa, inclusive, não é? É, né? É que a Tia May fala que pensava que ele era gay. Que ele usava maquiagem. É, cara, é muito engraçado. Acho que ele é muito bom. Eu não li muita coisa do Straczynski, justamente por causa do que eu falei, né? Eu parei de ler ali na fase premium e voltei perto de Guerra Civil. Mas o pouco que eu li, assim, a conclusão que eu tenho, meio... Eu não posso falar com autoridade porque eu não li tudo, mas a conclusão que eu tenho é mais ou menos o que vocês estão falando. Eu sempre achei, assim, a parte totêmica é muito zoada, mas todas as histórias dele que eu peguei pra ler, elas eram bem escritas, entendeu? Tipo assim, é uma história que, olha, parece que eu tô vendo um filme aqui, alguma coisa... Ela é bem escrita. Os pensamentos do Aranha eram muito legais. Ele fazia... A interação dos personagens era muito boa. Aranha com o Loki, tem uma história dos dois conversando, comendo cachorro quente... Era bem legal. E realmente, a influência do Quezada foi o que estragou aquela fase. O Quezada tinha essa coisa na época também de querer ser polêmico. Ele queria gerar polêmica, gerar confusão, né? O caso da Gwen com o Norman. Eu lembro de falavam na época que ele entrava no fórum da Marvel com outro nome e ficava escrevendo merda lá só pras pessoas, atiçar as pessoas e a paixão delas, que ele achava que isso ia fazer eles comprar quadrinhos e coisas. Sério do tipo. Que fazia isso, cara? Sério. Espalhava boato. Tinha uma época que falavam que já tinha uma história que falava que o tio Ben abusava do Peter sexualmente. Nossa, Deus. Pequeno. Sério. Acho que foi o Quezada que lançou esse boato no meio de um fórum só pra ver os fãs ficarem putos. Assim, não sei até onde que isso é minha memória e é verdade e tal, mas eu lembro muito das coisas desse tipo. Não, essa do de falar que o tio Ben abusava do Peter, eu lembro de um boato assim mesmo. Lembra? Eu lembro disso. Mal e porcamente, mas lembro. Tenho quase certeza que foi o Quezada, numa entrevista, acho que ele falou isso, que ele entrava no fórum e ficava falando essas merdas só pra fazer os fãs ficarem mais apaixonados pelo personagem, defender ele de qualquer jeito e não sei o quê. Era um jeito muito bizarro de pensar as coisas. Pois é. É uma ideia de Jerico, né, na verdade. E que eu tô falando isso daqui justamente porque toda vez que alguém vai falar do Straczynski, normalmente vai falar mal do Straczynski, cita a Gwen e a parte totêmica, né? É, então. E sempre cita essas duas coisas. Então eu fico pensando assim, tá, tirando essas duas coisas, será que todas as outras histórias são razoavelmente boas ou são ruins também? Porque ninguém fala mal das outras. Assim, sem a influência do Quezada, numa escala de 1 a 10, eu dou 9 pro Straczynski. Por que eu tiro um ponto dele? É por causa da parte totêmica. É, mas aí começou a influência do Quezada, que aí veio o lance do Mephisto, veio o lance desse um dia a mais aí. Aí o que acontece? A gota d'água foi justamente o lance da Gwen ter transado com Norman Osborn. Isso é o filho do também. Essa foi a gota d'água que o Straczynski falou, não quero mais trabalhar com você. Isso foi o filho mesmo, cara. Isso foi terrível, né? Nossa, não tinha por que fazer um negócio desse. É pela polêmica, né? É pela polêmica. É, exatamente. Pra fazer o povo só comprar, só que... É uma estratégia de marketing meio zoada, porque assim, realmente o povo vai comprar porque tá curioso. Só que o povo vai ficar tão puto que vai comprar isso, mas não vai comprar o que vem depois. Aí, como eles não compram o que vem depois, eles têm que fazer outra polêmica, né? Falar, sim, o Peter vai morrer, não sei lá o quê, tal, tal, aí a fase do outro lá, beleza. Aí todo mundo fica puto de novo. Eles, não, vamos criar outra polêmica, vamos fazer a separação do Peter e da Mary Jane. E aí tá vivendo de polêmica até hoje. Então o povo compra quando tem polêmica e para depois. Essa era Quezada, né? Eles criaram a própria armadilha deles. Então, como que sai disso agora, né? Só se tiver um roteirista muito bom. Ou eles podem fazer um pacto com o capeta, pô. Então, eu acho que a Marvel ela tem um problema muito grande, muito sério. Eu não sei. Não é possível que eles não tenham percebido isso. Ao que tudo indica, eles realmente não perceberam. Mas eu acho que eles têm um problema muito sério em relação a Gwen Stacy, cara. Eles não conseguem deixar a personagem em paz. Morreu. Eles conseguiram por muitos anos, né? Mas depois, de uns tempos pra cá, realmente... Entendeu? Tanto é que essa Gwen Aranha aí, cara, eu não consegui ler nada dela, cara. Eu, tipo, já tive uma rejeição natural, entendeu? Eu não consigo pegar nada com ela. Não sei, cara. É legalzinho. Não sou muito fã, não, mas é legalzinho. Eu também não gostei muito das histórias, não. Eu peguei o primeiro, quando saiu no Spider-Verse, né? Edge of Spider-Verse. Achei ok e tal, mas quando saiu a revista dela mesmo, o primeiro encadernado, não sei se são 5 ou 6 edições, achei muito... bem mais ou menos, viu? Bem mais ou menos. O desenho isso até que eu acho legal, mas a historinha em si, não achei grande coisa, não. É, enquanto eu saí aqui pra ajudar a Josi a colocar o Vinícius no berço, vocês comentaram do Kurt Busiek, das Untold Tales? Não. Não falamos nada. E eu acho ele ótimo. Nossa, adorava essa revista. Eu percebi que você tinha sumido, Magari. Eu tava jogando Pokémon aqui. O povo tava falando. E a gente tava falando do Aranha e, por coincidência, apareceu um Rhyhorn aqui perto. Eu peguei. Calma aí. Tava falando de Homem-Aranha e apareceu um Pokémon de pedra aí. Ah, o Rhino, que é um rino, né? Ah, Deus. O raciocínio foi longe. Mas então, Untold Tales, o Magari tá de volta. Quer comentar alguma coisa, Magari? É que ele fez um trabalho bom de pesquisa, porque... Como a gente quase terminou de comentar já as anteriores fotos, só um programa. A gente vê que as histórias se encaixam como se tivesse sido feito na época. Sim. Se você lê cronologicamente, lê as do Stanley e depois lê elas, e assim substantivamente, você pode achar que é a mesma, faz parte de um mesmo arco mesmo, não é? Não tem aqueles erros de, meu Deus, o que ele está fazendo aqui? Meu Deus, que personagem é esse? Tá tudo lá. Eu acho que o Kurt Busiek com o Untold Tales, ele consegue melhorar mais ainda o trabalho do Stanley. É, porque ele tem a bagagem lá que o Stan Lee fez com a mentalidade dos anos 60, né? O que o Kurt Busiek fez é as histórias dos anos 60, só que com a mentalidade já dos anos 90, já sabia tudo que o personagem passou pra frente, não passou, Sim. vai passar. Então acho que assim, é... realmente, se você lê as duas fases ao mesmo tempo, a do Stan Lee e essa Untold Tales Kurt Busiek, eu acho que a leitura fica muito mais rica, cara. Muito mais rica e dá uma consistência muito maior pro personagem, pro elenco de apoio, pros vilões. É, o Kurt Busiek, ele é um cara que muita gente não lembra ele escrevendo Homem-Aranha, entendeu? E eu acho isso meio injusto com ele, né? Ele é um cara muito, muito, mas muito bom mesmo. Sim, é um dos meus favoritos. Quando o Eric perguntou, né, me chamou pra participar do programa de hoje, eu citei o Roger Stern como meu favorito absoluto e lembrei também do Kurt Busiek, que, nossa, o Untold Tales era maravilhoso, cara. Você lia aquilo ali e teve, acho que aqui no Brasil eles lançaram, foi mais ou menos na mesma época que eles estavam publicando o Untold Tales, foi aquela Spider-Man Collection, que vinha com a fita de vídeo, do desenho e isso, e você lia aquilo meio que junto, era fantástico, cara. O jeito que ele aproveitava, igual vocês falaram, o jeito que ele aproveitava os coadjuvantes, o clima da história... Ele fez um baita de um trabalho. Acho que era pra ser uma revista, assim, completamente durar 10 edições, 5 edições, sei lá, e a coisa foi tão boa que rendeu bem mais do que todo mundo esperava, eu acho. Os Rabos Não Contados do Homem-Aranha. Untold Tales. Os Rabos Não Contados, muito bem lembrado. É, o Magari comentou aí, a gente tá gravando os Tape Views Classic desses Untold Tales. A gente já gravou quantos programas? Uns 7 ou 8, uns 8 programas já. Não, uns 5 ou 6 programas, sendo que o de setembro agora vai fechar. Então, sim, a gente comentou tudo. É, comentou tudo. Mas, e realmente, eu ia comentar aqui pra falar a mesma coisa que vocês estão comentando, basicamente, que é um trabalho de pesquisa muito grande, que o cara consegue... É, tem uma história que o Peter, a Tia May tá passando mal, aí o Peter foge de uma luta pra cuidar dela, né? De uma luta contra o Duende Verde. E aí, na Untold Tales, a história começa com o povo falando que o Homem-Aranha é covarde e tal. Então, eles citam, né? Que assim, aconteceu lá na Amiga e tal. Mas é muito bem encaixada as histórias, né? Tirando as anuais, principalmente uma que chama Strange Encounter, que é uma história totalmente solta da cronologia, todas as outras, não desmerece todas as outras que são bem encaixadas ali, né? E mudando um pouquinho aqui, mas para um cara que vocês já citaram, mas de outro universo, né? Nós temos o Bendis, né? Brian Michael Bendis, que nele. Pegou Homem-Aranha Ultimate lá em 2000 e ele ainda tá escrevendo? Tá ainda. Ainda. Mais. Então, é quando vocês falaram aí de surgir um cara que fosse tão bom quanto o Gary Conway, né? Escrevendo as histórias do Aranha, que eu falei que tinha um, era ele. Eu acho ele excelente e... A consistência dele nas histórias é um negócio sobre-humano, de outro mundo, tá? E ele é um cara que ele entendeu o Peter, o Homem-Aranha e todo o universo em volta dos personagens de uma forma que há muito tempo, questão de décadas, alguém não aparecia alguém que entendia tão bem, né? Tanto é que o Aranha Ultimate, ele não seria o sucesso que ele é depois de o quê? 16 anos de história, né? Ele não continuaria sendo o sucesso que é. E outra, com um Aranha diferente, que veio o Miles Morales, ele fez dois Aranhas, né? E você consegue, assim, ele conseguiu escrever uma saga do clone só dele no Aranha Ultimate, que foi completamente diferente do que seria a saga do clone original, e é uma história excelente. Gerou uma personagem que é usada até hoje, né? Que é usada até feminina. Hoje. É, ele foi o único que conseguiu trabalhar legal com o conceito da Gwen depois, mesmo trazendo ela de volta, né, pra cair na polêmica. E ele também, ele foi assim, ele foi o único cara, depois do criador do David Michelinie ter criado o Venom, ele foi o único cara que ele conseguiu fazer o eu gostar do Venom. Né? Porque o Venom Ultimate, na mão dele, cara, é um negócio sensacional, cara, é um negócio de outro mundo. Se o Venom do universo Marvel tradicional fosse isso que ele faz no Ultimate, cara, eu curti o vilão, eu curti esse antagonista do Aranha. E ele é um cara que ele entende como personagens adolescentes devem ser escritos, ele entende como personagens na escola devem ser escritos, ele entende o peso que tem o fato do Peter ser o Homem-Aranha. Porque se você for ver, a história toda do Homem-Aranha, ela é sobre o Peter, ela não é sobre o Homem-Aranha. Ela é justamente o Homem-Aranha ser um problema na vida de um adolescente que ele só quer se realizar o sonho de ser cientista e ter e casar com a mulher da vida dele. Acabou. É isso. Só que ele acaba ganhando poderes e isso atrapalha o lance dele ter, de ele levar a culpa pela morte do próprio tio. Esse senso de responsabilidade atrapalha ele em buscar a felicidade dele. Então ele é só um cara que ele tá tentando seguir com a vida dele e não consegue, entendeu? E ele entende isso muito bem. Então ele coloca ali um elenco de apoio de forma tão, vamos dizer assim, grudada no Peter, né? Mesmo outros personagens que vêm de outras séries, que nem o Tóxico Humano, o Homem de Gelo, que depois entram, né, no Ultimate, vira parte do elenco de apoio, fazendo aquela brincadeira do desenho animado do Homem-Aranha e seus amigos, né? Tem essa influência, ele consegue fazer tudo muito bem, ele é impressionante, cara. Tanto é que, tipo assim, pra mim, ele é o meu, assim, junto com Gary Conner, ele tá empatado em roteirista preferido, cara, do Homem-Aranha, depois da criação do Stan Lee e do Steve Ditko, entendeu? Pra mim, o Bendis e o Gary Conner, eles são a síntese do que é o Homem-Aranha. Então, acho que o Bendis, ele é sobre-humano, ele é fantástico, o Homem-Aranha, cara. Dá até vergonha de cogitar um dia, quem sabe, escrever no meu sonho mais louco, assim, tipo, tiver a chance de escrever o Homem-Aranha um dia, eu tenho vergonha, cara, de, tipo, sequer cogitar isso. O Bendis, ele tem um negócio que o Magari provavelmente comentaria, mas eu tô roubando o comentário dele, que eu sei que o Magari não é muito fã do Bendis por causa do tempo que se desenrola. Fiquei até com medo de comentar depois dessa declaração do... É que assim, eu sei que o Magari não é muito fã por causa do tempo de... Assim, eu não me importo com isso, até acho legal, mas o tempo que o Bendis demora para um diálogo e às vezes você tem a revista de 20 páginas, 10 páginas, o desenho é exatamente o mesmo, só mudando o diálogo e tal. Eu já comentei com o Magari, eu acho isso, que dá uma sensação de série de TV muito forte, sabe? O que, às vezes, é complicado você ler uma revista do Bendis mensalmente, porque fica muito... acontece pouca coisa numa edição. Mas no plano geral do arco, eu acho interessante também. Eu peguei, na época do Bendis, falando do Bendis, eu peguei, na verdade, eu acho que primeiro foi Vingadores, não foi o Homem-Aranha Ultimate. Mas era interessante, assim, pra mim era interessante, né? Não, o Vingadores dele eu não gosto. O Vingadores. O único. Rapidinho, é que na época. Pode falar. Não, porque o Bendis eu acho assim, o Demolidor eu acho fantástico dele. O Homem-Aranha eu acho o saldo é bastante positivo. Assim, ele escreveu muita, muita história do Aranha pra sair tudo bom. Então, mas tem muita coisa legal. Agora, nos Vingadores, eu acho que ali ele não soube direito como lidar no gosto da fase dos Vingadores. Mas no Aranha, pra mim, o saldo pra mim também, eu acho o saldo bastante, bastante positivo. O comecinho é muito bom, é uma revista também que eu acompanhei desde o início, a mensal americana, ia chegando, e no começo foi muito surpreendente acompanhar aquilo daquele jeito. O Aranha, o Peter só vestindo a roupa de Aranha na número 7 ou 8, e o jeito que a coisa foi indo devagar era até interessante pro que tava sendo contado na época das histórias. Tudo acontecendo muito rápido, as coisas não solucionando direito e tal. Foi legal ver essa coisa, todo mundo reclama do Bendis de ser lento. No comecinho eu achava isso bem interessante, o jeito que ele fazia as coisas indo acontecendo, construindo e tal. E ele é um cara que não cagava tudo no final, pra mim. É que assim, ele é um cara, assim, ele leva muito a sério o ensinamento do Neil Gaiman. O Neil Gaiman, quando ele começou Sandman e as pessoas se apaixonaram pela morte, pela personagem da morte, né? Todo mundo queria que a morte aparecesse mais vezes nas histórias do Sandman. Ele chegou a dar uma entrevista na época falando, cara, se os leitores, se o seu público tá começando a ficar muito fã de um personagem, a primeira coisa que você tem que fazer com ele é fazer esse personagem sumir, pra fazer com que os leitores tenham saudade dele, pra quando ele aparecer, for um grande acontecimento, entendeu? E aí, sim, o que acontece? Você torna o personagem icônico, é como aquela coisa, você via, agora eu vou fugir pra um campo que aparentemente não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas vai, futebol. Se você for ver a carreira do Pelé, ele parou no auge dele, em 74, né? Todo mundo dizia pra ele ficar, pra ele não parar, que ele tinha que jogar mais uns 5 ou 6 anos. E não, ele queria parar num momento em que ele estivesse no auge, pra quê? Se ele parasse, justamente todo mundo sentia essa saudade de ser eterna. Agora você pega o Romário. O Romário foi um jogador também excelente, mas ele ficou se arrastando porque ele começou a ter aquela história de que, tá, eu também quero fazer 1000 gols, então só vou parar depois de fazer 1000 gols. E chegou uma hora que o Romário já não era mais tudo aquilo, né? Então, isso, tipo, o Tiferão assim, tá falando quando... do Túlio Maravilha, né? É, realmente. Então o que acontece? O Romário realmente, pô, foi excelente, mas quem que lembra da despedida do Romário ser épica ou algo do gênero? Ou falar, tipo, pô, cara, continua jogando. Não, ninguém. Então o que acontece? O Bendis, como é que ele lida com esse tipo de coisa? Com esse ensinamento do Neil Gaiman de que você tem que, tipo, dar menos pro leitor aquilo que eles realmente querem. O exemplo é já no começo do Ultimate Spider-Man. Se você pegar o original, o tio Ben morre muito rápido. A história original do Homem-Aranha, se não me engano, são só 15 páginas. Já é mais curto do que seria o tradicional. Então, assim, você não tem tempo de você criar um carinho por ele. De você olhar pro tio Ben e, assim, cara, eu ia gostar muito se esse cara fosse meu tio, né? Porra, que pena que ele morreu. Não, cara, no Ultimate Spider-Man, o tio Ben só vai morrer na quarta edição. Então, o que acontece? Você tem 4 edições, você passa 4 meses criando um carinho por ele. Quando ele morre, você sente. Mesmo você sabendo que ele vai morrer. Você fala, não, cara. Você sente com o Peter junto e com a tia May a morte do personagem, tá? Então, esse lance do Ben de ser, entre aspas, vou colocar entre aspas, né? Lento, eu acho que é uma qualidade muito grande dele. E é porque ele desenvolve os personagens, ele desenvolve as situações muito bem. E o lance dele ser verborrágico em alguns momentos, eu acho bacana, por quê? Porque você tem pessoas que são mais retraídas, são mais tímidas, falam menos, e você tem aquelas pessoas que falam demais, cara. Olha o Galvão Bueno, por exemplo. É um cara cuja função é falar bastante, e o cara já fala demais para um cara que tem que falar bastante, entendeu? Você existe essas pessoas assim. Então ele contrabalanceia muito bem a Gwen Stacy, que é aquela personagem que não fala tanto, com outros personagens que falam demais. Ele equilibra. A Tia May não fala tanto, entendeu? Tem outros personagens que não falam tanto. O próprio Norman Osborn dele já é um cara que não fala tanto. Então ele contrabalanceia entre personagens que falam demais com personagens que falam de menos. Então eu acredito que ele encontra um equilíbrio muito bom aí, que já não ocorre tanto justamente nos Vingadores citados pelo Victor. Entendeu? Eu gosto, ao contrário do Victor, eu gosto dos Vingadores dele, mas eu acho realmente que ele é de um material mais fraco do Ben, em relação ao Demolidor, em relação ao Homem-Aranha e outras coisas que ele fez. Realmente mais fraco. O X-Men dele eu gosto até também. Eu achava que o problema dele era com equipes, mas o X-Men dele, tirando o finalzinho da saga dele, da fase dele dos X-Men, pra mim também foi bem legal. Eu acho que na fase dos Vingadores eu lia um pouco mais e achava um pouco mais interessante, porque o Homem-Aranha, na mensal dele, tava muito fraco. E o Homem-Aranha dos Vingadores era divertido, sabe? Eu acho que esse que é o ponto. Mas o Ultimate eu li bastante também dele. O Bendis foi o... Eu dormi uma vez ali numa revista. Chute de quem foi, quem era o roteirista. O Vitor. Uma história do Demolidor que ele ficava olhando pra cara de um outro. Ah, o Vitor não. Uma história do Demolidor que ele ficava olhando pra cara do outro lá conversando. Onde os personagens, pra atravessar a rua, ele levava 20 edições. E fazia isso Dragon na última Ball, página. Né? Eu costumo comparar. Eu costumo parar. A Dragon Ball tem ação, pelo menos. É repetida, mas tem. Eu costumo comparar o Kill Bill. Kill Bill 1 é de um roteirista normal e o Kill Bill 2 é do Bendis. Aquela história chata, as paradas. Em 5 segundos, terminou. Mas o quê? Ah, terminou já. Tanto que a Jessica Jones dele, a história dela é uma bosta. Até conseguiram tirar muito pra fazer a série. A história é chata. Eu não sou muito fã da série dela, não. A revista nunca li, não. Ah, não? Tá bom. É do mesmo estilo, 5, 20 páginas por edição, 19 um olhando pra cara do outro, 5 ela, na outra página ela dá um passo, aí na outra edição mais 20, 19 páginas eles continuando olhando, aí ele dá outro passo, e assim vai. O Magari tem a característica de ou ama ou odeia, né, Magari? E sem contar que vocês falaram dos Vingadores do Bendis aí, foi exatamente na fase dele que eu parei de ler, numa parte que eu lembro como se estivesse lendo agora, que era, ele fazia as duas equipes das 50 mil... versão dos Vingadores que tinha. Nas duas revistas, os Vingadores estavam enfrentando um vilão diferente. Tinha personagens dessas duas equipes ao mesmo tempo, no mesmo lugar, acontecendo ao mesmo tempo. Ele caga pra cronologia também ter isso. Ele faz a cronologia dele. O que ele não se encaixa, ele... Ah, que se bota. É a minha, é que vale. Isso eu já ouvi, eu nunca peguei pra analisar não, mas já vi muita gente reclamando essa questão de cronologia. É tipo a minissérie Guerra Civil. A história é legal? É, mas se você pegar os personagens lá, não tem um que se salva de você reconhecer o personagem na hora. É tudo agindo de forma estranha. A primeira Guerra Civil? É, a dos quadrinhos. Sim. Eu já vi algumas pessoas reclamando disso. Mas assim, não é a exclusividade do Bendis, né? Mas é, como ele escreveu mais, talvez seja... Ele tem mais revistas escritas, talvez isso seja identificado mais facilmente nas histórias dele. Mas eu acho que bastante roteirista no, pós anos 2000 tem isso de... Eu quero escrever uma história do Demolidor. Na minha visão, o Demolidor é desse jeito. Então eu vou ignorar os dois roteiristas anteriores e trabalhar com o Demolidor dessa forma, né? Queria ver alguém fazendo a visão do Demolidor. Eu tava vendo essa vindo. O Demolidor não. Tristeza. Mas é, talvez seja isso, né? Porque o Bendis ele tá escrevendo bastante coisa, né, dos anos 2000 pra cá. E o pessoal repare isso mais nele, né? Isso de ignorar um pouco do não, que veio. Não, o Emílio citou o Pelé, então o Bendis é, não, o exemplo que ele deu é tipo o Romário. Não parou no auge. Ele tá caindo. Já tenho visto mais gente além de mim reclamar. Assim, é quando você aparece mais, é, corre o risco de mais gente reclamar, né? Porque o Bendis escreve demais e escrever o volume de histórias que ele escreve e não cair a qualidade, entendeu? Que é lógico que em alguns momentos ele deixa cair um pouco, mas eu acho que a consistência dele é muito forte. Pelo menos eu acho, minha opinião, entendeu? Eu acho que ele tem uma consistência muito forte. Chegou uma época que ele chegou a escrever, se eu não me engano, quase 40% dos títulos mensais na Marvel durante uma época. Nossa. Durante uns 2 anos. Quer dizer, quase metade do universo Marvel durante uns 2 anos era ele escrevendo, cara. Ele manter a qualidade das histórias com tantas revistas mensais, cara, é só um ET, cara. É, um alvo maior é mais fácil de acertar, né? Né? Mas então, tem mais algum roteirista que vocês querem comentar ou a gente pode caminhar pro final aqui? Vocês já viram uma fanfic que tá saindo? Que uma moça tá fazendo, chamada Hannah Blumerate, chama Spidey Zine? Putz, eu pensei que ele ia falar Pony Parker, mas... Não, essa é mais nova. Tem uma moça, ela chama Hannah Blumerate, não sei como é que fala, mas escreve-se mais ou menos desse jeito. Ela faz um zine chamado Spidey Zine e é muito legal. Vale a pena dar uma olhadinha. É uma coisa completamente bem parecida com o que fazia com o Pony Parker mesmo. Uma coisa totalmente pirata e tudo mais. Ela escreve a historinha do Homem-Aranha do jeito dela. Um desenho bem simples, uma aranha bem adolescente. E tem acho que umas 20 páginas mais ou menos que ela já fez. Tem uma historinha... É muito focado na relação do Peter com a tia May, na visão dela. Tem uma história de um Homem-Aranha acompanhando uma moça pra casa, porque ela tá sendo... Tem uns caras mexendo com a moça na rua. Vale a pena conhecer esse quadrinho. Acho que é uma das melhores coisas que eu li com a aranha nos últimos tempos. Spidey Zine. Eu acabei de achar aqui, eu vou dar uma lida depois. Vou colocar o link no post pra quem quiser. Quando era que... pediu pra falar de outro roteirista. Eu comecei a gritar aqui desenfreadamente, mas aí eu percebi que estava no mudo. O Paul Jenks. Paul Jenks. Ah, cara, esse é um roteirista que eu odeio. Com todas as não. Era que valia a pena acompanhar a posta fétida da revista mensal na época do cara que eu não quero comentar lá, do Inominável. Nossa, eu tinha... E é por causa dele que eu ainda mantenho as revistas aqui, senão eu já tinha ido pro lixo, tipo as do outro que eu rasguei, eu fiz questão de rasgar. Nossa, eu tenho vontade de limpar a bunda com as revistas feitas pelo Paul Jenks. Temos dois inimigos. O Jenks é o que conseguia realmente entender o que era o Aranha, as histórias dele. Tem várias histórias fechadas, pequenininhas, que mostram que o Aranha não precisa ser esse débil mental retardado que os roteiristas atuais acham que ele é, de fazer uma mega saga a cada 5 minutos, que é a história do... A gente tava comentando no dia dessa gravação no grupo do Aracnofan, e começou a comentar, foi surgindo a história de que tinha um garotinho negro que gostava do Aranha, ele imaginava... Sim. Que o Aranha era um personagem negro. Tem umas histórias bem boas, tem uma história de Calvin Haroldo, lembra dessa? É, exatamente. Que bem com o Peter. O Peter tem a do... que o verbo mental não, o mestre dos bonecos lá pede pro Peter matar, fazer a eutanásia nele. É do verme mental mesmo. O Paul Jenkins, eu gosto de algumas histórias dele, principalmente as histórias fechadinhas, essas que eram uma edição só, rapidinho, resolvia tudo. Sim, ali. Exatamente. Mas eu tinha um pequeno problema em fazer o Peter chorar demais. E tinha o desenhista na época, que era o Mark Buckingham, que parecia bastante com o Chris Bacalo no início de carreira. E ele fazia, e também tinha um desenho que parecia muito emotivo e tal. Os dois, às vezes, pra mim, incomodavam um pouquinho. Tinha umas 3 edições que terminava de seguida com o Peter chorando do nada, e muito definido. Isso me jogava muito pra baixo. Mas essas historinhas que fugiam disso um pouquinho, que era uma edição assim que falavam... É como se o editor falasse pra ele, ó, você tem essa edição fechada, pode fazer o que você quiser. E ele fazia uma historinha fechadinha e tal, era legal, cara. Ele tinha umas coisas legais, tipo o Peter tinha um queijo na geladeira, chamado Kevin. Tinha o elenco de apoio que ele colocou na época do Peter com o filho do Robert, do Rob, e tinha as vizinhas também. Tinha muita coisa legal nessa fase. Tem algumas coisas que eu não gosto tanto, essa coisa de chorar principalmente. Mas teve umas histórias bem boas nessa época, pra mim também. É, o bom é que esse Peter chorava e as histórias não giravam em torno da tia da Mary Jane. Já era. Eu no começo dessa fase, acho que a Mary Jane tá até morta, eu acho, né? Ele acha que ela tá morta. Devia ter continuado. No começo dessas histórias, ele acha que ela tá morta. A primeira história de todas é ele na cova do tio Ben, conversando com ele a história inteira. E a capa dessa história, eu lembro, é um aranha, tipo, abraçado com a teia, com a cara de choro, sabe? É o que eu tô falando. Eu tinha muito problema com esse aranha chorão dele, assim. Era muito forte isso. Eu acho que o Paul Jenkins, ele tem ideias ótimas, mas ele falha miseravelmente na execução. Meu problema com ele é isso. Realmente, esse negócio do aranha chorão me incomoda demais, cara. Acabava ficando muito... Pega a capa rapidinho. Só pega uma capa da revista Peter Parker Spider-Man, número 20. Essa que eu acabei de falar. Olha essa capa, velho. Digita no Google. Peter Parker Spider-Man, número 20. Ele acuado na chuva aqui? É, agarrado na teia, com cara de choro, velho. Mesmo com a máscara, ele tá chorando. Tá tremido o olho, inclusive. Não é só uma cara de tristeza, tá tremido ali, ó. É, isso era muito forte nos quadrinhos dele. Minha internet não tá colaborando muito. Tô tentando aqui abrir a imagem. Você achou a imagem? É de 2000 essa capa. É antes do filme, então o Remy se baseou nessa história. Além da Mary Jane Love's Superman. Não, porque Love's Superman, Homem é o Batman. Homem-Aranha. Deram alguma coisa pro Tobey Maguire ler, né? Lê isso aqui pra saber o que é Homem-Aranha. Aí viu, olha, tá chorando. Muito bem. É, tem também aí nos anos 2000 o roteirista daquele Peony Parker, né? Abriu a imagem aqui pra mim, é realmente, cara. É muito triste, muito triste. Eu acho que tem quase certeza que essa é a primeira edição dele, que tem essa capa. Nossa, eu quase consigo ouvir a música tema do seriado do Hulk olhando pra essa capa. E como não tinha como colocar lágrima, né? Ele tá de máscara, não tem como colocar a lágrima, então fizeram chuva caindo pra mostrar como se fossem as lágrimas dele. Nessa época era bom que o personagem chorava. Hoje em dia é a gente que chora quando abre alguma dessas mãos. É engraçado que ele tá tipo juntando a teia, né? Como se fosse uma coberta, tá vendo? Não, mas cobertou pra. Não mexe comigo, eu tô triste aqui. Será que é daí que tiraram o Emo Aranha do Homem-Aranha 3? Não, foi do Ultimate, aquele que é o Emo. O Emo do Homem-Aranha 3, ele é pra cima, ele pula, ele dança, mesmo sendo ridículo. O Ultimate que é chorão também, igual esse aqui. Caramba, que tristeza. A diferença desse aranha aqui pro Emo do Ultimate é que pro Emo do Ultimate chorar ele levaria 30 edições. Então. Aguarde-se um ódio no coração. É o que eu falei, eu ou amo ou odeio, não tem bem tema. Mas então. Estamos aqui pra isso. Fechamos por aqui? Fechamos, acabou, tchau. Não. Se vocês comentaram do Verme lá, tem que comentar pelo menos desse último aí. Ah, do atual? Do atual. Da Slot. Que é o que eu falo. As histórias deles são ruins, mas são histórias ruins do Aranha. O outro que vocês falaram lá, nem do Aranha. O personagem aleatório, aquele inútil. Da Slot, eu tenho uma... O que eu tenho contra as histórias dele não é nem necessariamente culpa dele. É mais decisão editorial da Marvel de vamos ignorar tudo que o Homem-Aranha é e voltar ele com 20 anos de idade. Sim, tanto que quando deixam ele trabalhar sossegado, ou melhor, quando ele deixa os escravos chineses dele lá, que ele guarda no porão, fazer as histórias ficam boas. Tipo a minissérie do Aranha com Tocha Humana, essa relava seus votos. É assim, o que eu vejo do Slott, assim, eu não acho que ele escreve tão bem. Ele dá umas emboladas boas nas revistas dele, ele dá uns spoilers do que tá por vir direto. Ele tem uns defeitinhos na escrita mesmo, né? Independente do que a história vai contar, ele tem eu acho que ele tem um pouquinho de defeito nesse ponto. Mas. Mas assim, os principais pontos negativos na fase do Dan Slott, na minha opinião, é esse Peter, que não é o Peter que a gente conhecia, é uma versão é um Peter de outro universo aí, que é esse que ele nunca casou com a Mary Jane, que ele é mais novo. O que morreu no fim da saga do clone foi o Peter. É um Peter de 28 anos que sai só com cueca de teia pela cidade, sabe? Tipo, é muito diferente do que a gente conhece. Esse é um ponto. É o que leva ser irmão de um jovem inumano falando que ele tá muito idiota pra levar as coisas a sério. Que nenhum outro herói respeita, sendo que no passado eles. Não, é jovem mutante, é jovem inumano. Ah, sim. É um Homem-Aranha que ninguém respeita, sendo que no passado o Homem-Aranha era referência para os outros heróis, né? E então, um ponto é esse, do Peter mais imaturo, mas é a decisão editorial. É retardado. E o segundo ponto... Vou usar as palavras. E o segundo ponto é essa necessidade de sempre ter uma mega saga pro personagem que é de salvar o mundo, que não é uma coisa que eu acho que combina muito com Homem-Aranha. Mas também é decisão editorial, né? Então, as histórias deles são razoáveis. Muita gente não gosta, odeia Homem-Aranha Superior. Eu acho interessante. Acho interessante. Insira o que você tá falando. Considero que é outro personagem, não é o Homem-Aranha, mas acho interessante. Não, é o Homem-Aranha, não é o Peter. É, exatamente, não é o Peter que tá... É o que eu sempre penso, se o Octopus virasse o Homem-Aranha, seria aquilo ali. Nesse ponto, tá coerente, né? Não deixa de ser ruim. Só não precisava ser tão longo também, né? Podia também, durar umas duas edições só. Poderia ser mesmo. Tipo o Kraven. O Kraven virou o Homem-Aranha por duas edições lá, pronto. Provou que era melhor que o Aranha, já era. Poderia ser menos e poderia ser sem o Humberto Ramos, né? Podia ter só a piadinha do Octopus quando ele descobre que o Peter não tem doutorado. E aí ele, como assim não tem doutorado? Eu não consigo viver num mundo em que as pessoas não me chamam de doutor. Ele vai fazer o doutorado. Aí eu só sabe? Duas edições ele fazia isso, né? O resto voltava ao normal e pronto. Prolongaram muito, mas assim... Eu não acho o Dan Slott um roteirista, um mega roteirista, mas eu acho que a maioria dos pontos negativos que todo mundo fala dele não é culpa dele necessariamente, é editorial da Marvel. Né? Ah, eu acho que assim, o Dan Slott é a Marvel me mandando um recado. Olha, você acha que o Paul Jenkins é ruim? Olha esse cara aqui. Pronto, já fizemos as pazes de novo, viu? Tudo bem. Mas tá bom, né? Não merece a gente falar muito mais. Eu queria voltar a ter pedra no ringue e ler alguma coisa dos Dan Slott no Homem-Aranha de novo. Nossa, cara, aí também não. Pedra no ringue. O Bendis é legal. Até legalzinho. Mudou a opinião do Magari. Não. Falou mal do Dan Slott, vamos nos unir pra falar mal do. É tipo o inimigo do meu amigo. Entendi. Bom, então, assim, tem muito, muito roteirista que trabalhou com Homem-Aranha. É, o top 5 aqui dos que mais escreveram. Tem muitos roteiristas que são tão foda que, além de escrever, eles desenham, tipo o MacFarlane. Não? Tá bom. É um roteirista muito bom, o MacFarlane. Né? Histórias profundíssimas. É o quanto. Bom, enfim. Naquela planilhinha que eu falei que eu fiz uns 2 anos atrás. O top 10 de Amazing Spectacular, Team Up e Web, só essas 4 edições. Os que mais tinham escrito o Homem-Aranha era, na ordem, Jerry Conway, Stan Lee, Dan Slott, que tristeza, David Michelinie. Eu falei Amazing aqui, mas vai até superior, né? É a mensal principal do Homem-Aranha. É Dan Slott, David Michelinie, Demetres, Tom DeFalco, Straczynski na 7ª posição, Bill Mantlo, Roger Stern e Len Wein. Na décima. Tá vendo? Você vê que tem alguma coisa muito errada com o planeta Terra, tem alguma coisa muito errada com a nossa sociedade quando um cara como Dan Slott escreveu mais histórias do que o Roger Stern. Ele já passou Stan Lee também, atualmente. Então, eu acho que o Jerry Conway também. Algo de muito errado não está certo. Exatamente. Não parece, né, cara? Acho que é porque a gente tá ficando velho, assim, o tempo vai passando bem mais rápido, mas, nossa, o Straczynski pra mim foi questão, assim, de... Parece que foi em 2 anos que ele escreveu, e ele escreveu muita coisa. Eu acabei de lembrar agora, ele faz aquela história do Aranha Back in Black, quando, né, a tia May toma um tiro, que pouco antes do pacto, que é aquela muito boa, que o Aranha enche o rei do crime de pancada na prisão, que a história é muito boa, e é do Straczynski também. Sim, essa história é maravilhosa, é maravilhosa. Muito já boa. Ficamos de mal de novo. Ela é legal, a história é legal. É porque o Magari associa que essa história tem a ver com o pacto, mas não tem, Magari. O Magari, ele é muito, muito emotivo. Ele se deixa levar muito fácil. Eu imagino que se for pegar um ranking geral de tudo que saiu, a ordem dos dois primeiros é Brian Michael Bendis, seguido de Dan Slott. Os dois que escreveram mais Homem-Aranha na vida. O mais provável. Triste, né? Bom, então é isso. Tem um monte de roteirista aqui que a gente não citou, porque tem... Pensa no roteirista, provavelmente ele trabalhou com Homem-Aranha. Com certeza, o John Byrne. A frase certa tinha que ser assim, o Eric. Tem um monte de roteirista que a gente não citou, porque a gente não dá a mínima. É, mas não dá tempo também, né? Tem muita gente. Até o escritor que escreveu o livro do Rambo, primeiro livro, de origem ao Rambo, já escreveu uma história do Aranha recentemente. É verdade. História bem vizinha, mas escreveu. Dave Morrell, que ele chama, né? Morrell, alguma coisa assim. É isso mesmo. O cara do Karate Kid também já escreveu, não é? Ralph Macchio. Não, sou, não é ele não. Ele era editor. É a piada é falar que é. É o Magari se esboquear, então tô. Claro que é. Ele escreveu as histórias fazendo a posição da garça. Mas então. Eu queria agradecer o Emílio e o Vitor que aceitaram o convite de bater esse papo com a gente. Eu chamei os dois porque o Vitor, todo mundo que está ouvindo o programa provavelmente conhece, por causa do Peony Parker e Turma da Mônica, que ele já escreveu, Valente e tal, ele é roteirista, além de ser desenhista. E o Emílio também é roteirista, né? Tá trabalhando atualmente, eu imagino, com Anarquia, né, Emílio? Eu escrevo no Universo Supernova, que tem Anarquia, tem os Bandeirantes, e se tudo der certo, até o final do ano a gente lança Arcanos, e pro ano que vem a gente lança Cosmos, e esse universo da Supernova vai interagir nesses quatro títulos. Então, já tem Anarquia, já tem o primeiro arco publicado, tô terminando os Bandeirantes agora. Em pouco tempo agora vai sair a última edição do primeiro arco. E quem sabe um dia eu escreva alguma coisa do Homem-Aranha, né? Sonhar alto não custa nada. Eu já ia ficar feliz se fizessem aquela história que eu passei pra você, Vini, o Eric. Eu ia citar isso agora, que lá no início do Aracnofan, eu acredito que em 2011, o Emílio escreveu um roteiro do Um Dia a Mais, né? Uma versão diferente. É assim, eu fiquei tão revoltado com aquele Um Dia a Mais, com aquele Pacto do Demônio, tá? Que eu quis escrever um final alternativo, como se fosse um que aconteceria ser, né? Um What If, em que a história realmente valesse a pena e tivesse um final que os fãs gostassem, entendeu? E depois que eu passei pro Eric essa história e ele divulgou no Aracnofan, todo o pessoal que acompanha o Aracnofan, todo mundo elogiou esse roteiro, cara. Eu fiquei super feliz. E teve até alguém que comentou que se o final do Um Dia a Mais tivesse sido esse que eu escrevi, a pessoa não tinha tacado a revista na parede, entendeu? Como foi o final original. Então eu fiquei bem feliz. Se um dia alguém desenhasse isso, eu ia ficar bem feliz. Mesmo que não seja oficial, sabe? Só pra, tipo, ver que isso existe, cara. Eu pois é, onde a gente vai achar um desenho essas horas? Teve. Eu nunca falei isso com o Emílio porque a pessoa que tava fazendo isso, ela não concluiu. Mas tem um leitor do Aracnofan que ele chegou a desenhar umas duas ou três páginas daquele roteiro. Ele começou a desenhar. Eu incentivei, mas acabou que... Pô, que pena. Continuou. Eu mandei aqui no Skype pra vocês o roteiro, pra vocês darem uma olhada e... quero ler, fiquei curioso. Vou deixar no post também. Tá lá no Aracnofan, mas como é lá de 2011... É um dos primeiros. É, exatamente, é um dos primeiros posts. Eu brinquei com o título Um Dia a Mais e... desvirtuando um pouco do significado do arco original, do que seria Um Dia a Mais, que o significado que tem no arco original, eu criei um significado novo que eu acho que seria muito mais válido e muito mais honroso, assim, entendeu? Fica um pouco estranho o Homem-Aranha morrer no final, mas no geral é interessante a ideia. Olha os caras, velho. Ele não morre no final, cara. Os caras querendo zoar com o meu trabalho. Era um clone, pô, não era um aranha. Não, gente, ele não morre no final. Tá vendo? O Emílio tá dando spoiler de que o Homem-Aranha não morre no final. Agora eu já sei que ele não morre, caramba. Ah, não vou ler mais. Eu já vi uma vez alguém foi assistir um filme, não lembro se era Vingadores e tal, que eu comentei, né? Tipo assim, foda que o Capitão. Qual que foi? Foda que o Capitão morre no final. O cara. Que? É sério? Eu falei, não, tô brincando. Ele, caramba, mas mesmo assim você me deu spoiler. Você falou que ele não morre. Eu falei, não, mas calma aí. Não é assim que funciona, né? Mas. Muito obrigado, Emílio. E Vitor, o que nós podemos esperar esse ano aí, Vitor? Valente? Sim. Então, eu tô trabalhando no Quinto Valente agora. Deve sair na época da CCXP, talvez um pouco antes. Minha ideia era lançar dois livros esse ano, mas a vida de casado não me deixou. E aí, eu tô ainda me adaptando aos horários e tudo. Vai acabar sendo só um Valente mesmo esse ano. Muito bem. E vocês dois querem divulgar alguma coisa a mais? A gente pode falar do... ele não tá aqui, mas do vídeo que o Everton fez exatamente falando. O top 10 roteiristas dele, que tá lá no nosso canal, no YouTube lá. Sim, vou linkar aqui também. Ele fez um vídeo falando dos roteiristas dele. Acho que ele falou muito simples lá, ele deu as ideias dele. Mas tá lá. Tudo bem. Bom, então, ficamos por aqui. Lembrando que o Tweepcast é o podcast mensal do aracnofan.com.br e nas outras semanas do mês, né, toda quarta, a gente tem Tweepview Classic, que a gente bate papo sobre as revistas antigas do Homem-Aranha, né? Desvirtuando um pouquinho da história enquanto conversa. Não. Observando fatos que não estão óbvios. Sim, sim. É diferente. Exatamente. E toda sexta nós temos os Tweep Views, que são das revistas atuais e de outras coisas que a gente cisma de falar, né? A gente já comentou aquela série animada Espetáculo Spider-Man inteira, já comentamos Ação Sem Limites, pra tristeza de quase todo mundo, e outras diversão coisas. Diversão e alegria. Diversão e alegria. E temos também um grupo no Facebook, acessem lá e pra bater papo com um monte de gente que só fica falando de Homem-Aranha o dia inteiro. E caso alguém queira apoiar a gente pra incentivar mais o trabalho e permitir que a gente amplie mais o que a gente faz no site, nós também começamos esse ano um padrinho do Aracnofan, né? Então, se alguém quiser contribuir com algum valor lá, tem algumas recompensas que ele pode receber em troca e tal, além de ajudar o site a crescer, né? E quem não pode contribuir lá, vá divulgando o site para outras pessoas, os podcasts, que também ajuda pra caramba, certo? Toda ajuda é bem-vinda. Exatamente. Então, obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu. Falou. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Abraço. Eita. Oi. Hello. Oi, Magari. Oi. Tô dormindo ainda. Deixa eu acordar primeiro. Oi. O Vitor entrou com trilha sonora própria. Oi. Oi, tudo bom? Tudo jóia. Tava mó baixinho o som, vocês ouviram mesmo assim? Ela entrou tipo com aqueles sons gigantes dos anos 80 no ombro, sabe? Yeah.